JCast. Oi. Eu acho que o Laje conseguiu bater um recorde de desânimo. Caraca. Da história. Eu tô ótimo. A última vez que a gente gravou, a gente tava falando de que episódio do Doctor Who, eu não lembro. Qual foi o último que a gente comentou? Foi dinossauros. Isso. Tem um monte de coisa pra falar, não lembro de mais nada, né, cara? Os pontos foram embora. Que triste. É o quê? Né? Os pontos foram embora. O que foi embora? Os pontos? Ah, tá, entendi. Os pontos foram embora. Que pontos? Não, nenhum ponto foi embora. Quem chorou na outra mão? Todo mundo, né? Acho que não teve nenhuma pessoa que assistiu que... Ah, eu não chorei porque... Eu não chorei porque... O roteiro é muito cheio de buracos. Eu tô com saudade da Rose. Que só prestou naquela época. Tudo bem que naquela época eu falava mal também, mas... Agora eu vejo que era muito melhor. Então... Aí daqui a 10 anos eu vou achar essa fase maravilhosa e... qualquer coisa que tiver no momento eu vou achar uma merda. Porque é assim que eu funciono. Então, a gente não... Eu não lembro muito bem das coisas que eu tinha pra comentar, mas... A gente tava falando agora um pouquinho off da cena que saiu como extra no site da BBC. Uhum. Da carta que o Harry escreve pro pai, né? Que a cena não foi gravada, é só o storyboard. E a não ser a parte da carta, né? A parte da carta foi gravada só a voz, só o áudio, em cima do storyboard. Aliás, diga-se de passagem que muita coisa... Esse comecinho de temporada foi os episódios das coisas não gravadas, né? Porque foram episódios escritos pra serem muito, muito maiores e não foram, né? Mas teve mais coisa liberada assim? Porque eu só vi isso. Teve. Se você olhar no canal lá da BBC no YouTube, tem um monte de coisinha assim. Legal, não tão assim, né? Não tão carregado emocionalmente quanto esse. Mas tem vários outros negocinhos. Porque... Eu até comentei com live assim, off, quando a gente tava conversando. Tem vários episódios que parece que faltam 5 minutos, sabe? Aham. Uhum. O Power of Three é um deles, né? É, então, que falta, sabe? Faltou um ponto ali, uma vírgula aqui, pra deixar um pouquinho mais claro. Mas eu tenho certeza que isso vai aparecer na segunda parte, então. Acho que. É, quando a gente comentou da última vez, eu tinha falado, eu não tinha corrigido tanto assim. Aquele dos dinossauros, mas tinha falado que o seguinte da a Town Called Mercy, eu tava com boas esperanças, né? E realmente, assim, foi um episódio que eu curti muito, assim, pra caramba. E acho que eu curti pra caramba todo o resto todos os outros, os três episódios finais, assim. Foram realmente bem diferentes, eles conseguiram cumprir essa com a temática que eles propuseram de entregar histórias autocontidas, né, que ao mesmo tempo construíram para um resultado em comum. Cada uma delas tem um sabor realmente bem distinto, que já acontecia, né, antes, mas dessa vez realmente ficou bem mais marcante. E eu gostei muito, assim, conseguiram abordar muitas... Psicologicamente, assim, os pontos viveram coisas que nenhum companion viveu até hoje, né? E isso só pôde acontecer justamente porque eles deram essa sobrevida para eles, assim. Eles poderiam ter saído a temporada passada, como a gente tinha comentado, né? Se aquele episódio em que ele deixa os pontos pra trás tivesse sido o último, estaria super tranquilo. né? Então, aí eu sempre me perguntei, né, quando estreou, pô, por que exatamente, não que eu esteja reclamando, eu gosto deles, mas pra que serve agora mais 5 episódios com eles e inevitavelmente centrados neles, assim, né, meio pretensão, assim, deles, achar que são personagens tão importantes, assim, né, no grande esquema das coisas, né, pra ganhar tanta pompa e circunstância na saída. Mas valeu a pena porque a gente teve a oportunidade de conhecer dilemas, assim, que nenhum... O Companion é a parte mais importante do programa, né? Então eles viveram todas essas coisas que nenhum Companion viveu. E como o Companion é uma parte muito importante do programa, né? A mais importante que tem. Então achei legal, foi um estudo interessante que nunca havia sido feito, né? Do que... de como o doutor afeta a vida da pessoa, de como a pessoa afeta a vida dele. Nós tivemos ensaios disso, né? Desde que a série voltou. Mas agora realmente eles pegaram o tema e deram uma aprofundada maneira. E eu posso dizer com certeza que nunca foi feito antes, porque na série clássica com certeza não fizeram. Porque naquela época a gente não dava a mínima pra história do Companion, assim. Mas tá falando do que, exatamente? Não. Tô falando que na série clássica eles não aprofundavam de forma alguma, né, com a história do Companion. Ah, sim. E isso começou agora, né, com a série nova. E agora com os Pons isso deu uma... Subiu mais um degrauzinho, assim. Mesmo porque eles foram os Companions que ficaram mais tempo, né? Então deu mais chance disso acontecer. Literalmente mais próximo de tela pra poder desenvolver isso, assim. Foram os Companions que mais mudaram, assim, né? Mais evoluíram, assim, tipo, e enfim. É, na série clássica o mais próximo foi a Sarah, né? Você tinha gente que ficava muito tempo, mas só. Ela tava lá. Então, mas não tinha muito, não. No começo, assim, a partir do quarto que você vai ter gente que vai ficar mais tempo, mas eu acho que a Companion Record mesmo é a Sarah, né? Mas o mais interessante não é nem que elas ficaram 3 temporadas, mas que a série cobriu um período da vida deles muito longo, né? Nessa última temporada, toda vez que você encontrava os Pons, eles tinham passado 1 ano, 2 anos da vida deles. Então, na verdade, o que acontece é que, tipo assim, a série cobriu a vida inteira deles, né? Basicamente, sim. Você, né, a vida, desde que a Pond... Desde que a Amy conheceu o Doctor, que ela tinha 9 anos, né, muito pequena, até a morte dela, né? Tipo, sim. Até no extra lá, ela conheceu o filho dela, né? Tipo, sim. Você tem essa coisa toda, então é uma profundidade, é uma amplitude muito, muito maior, né? Que... É complicado, né? Eu vejo porque tem gente que não gosta muito, né? Porque você... A questão também de você ter uma rotatividade maior é um dos atrativos do Doctor Who, né? Até por questão de que o próprio Doctor muda, né? Mas é muito legal pra quem gostou. Pra quem curte esse lado, né, mais humano da coisa, é bem interessante. Não, eu achei muito bacana, muito bem trabalhado, e a cena extra, eu acho que ela podia ter sido filmada, porque ela adiciona muito ao Rory, né, que é bem comum ele ser tratado só como um anexo da Amy. É, foi o que muita gente falou, né, na verdade, quando o Doctor nem se despediu do Rory, né. É, pois é. O Rory sumiu, aí o Doctor chegou pra Amy e falou, beleza, vambora. Ah, mas a gente dá um jeito, relaxa, chega aí, entra na minha entra na tarde que a gente resolve. O doutor foi bem egoísta nesse ponto, né? Ele realmente mostrou ali que ele tava muito preocupado com a Amy. Ele tem uma conexão especial com ela e o Rory tava ali realmente de... O personagem do pai do Rory, o pai do Rory, nas aparições dele, ele não foi, enfim, extremamente útil, mas ele serve muito como um assunto do Rory não diretamente relacionado com a Amy, né? Uhum. Então, a despedida dele ser pro pai adicionaria muito ao personagem, sabe? E trataria ele como uma coisa separada da Amy, não só com o anexo dela. Eu acho que foi uma falha muito grande eles não terem gravado isso. Pois é. Eu acho que não foi bem uma cena, não, porque o Angels Take Manhattan foi escrito pelo Moffat, essa cena adicional foi escrita pelo Chris Chibnall. Então, eu acho que isso não era bem uma cena que estava no roteiro e não foi filmada. Eu acho que realmente o Moffat deve ter pedido para ele escrever realmente para a cena realmente só existir em storyboard e eles jogarem lá, porque, enfim, não ia ter tempo de fazer, de encaixar isso na série. Vai ver, para eles ficou a sensação de que essa ponta ficou solta e tal, eles não queriam voltar nisso depois, então fizeram isso para existir naquele formato ali, entendeu? É, porque, enfim, assim, não é o caso de ser uma cena que tava no roteiro e não foi filmada, entendeu? Porque foi escrita por outro cara, não foi escrita pelo... Eu só acho, assim, que se tivessem feito essa cena, ia ser um prego no caixão muito grande, né? Tipo assim, sem retorno, né? Porque você fecharia as duas pontas, fecharia tudo direitinho e acabou. Mas eu ainda acho... chance nenhuma deles verem, né? Não, mas pra mim isso é oficial, né? Pra mim isso aí já fechou, porque apesar de não ter sido filmado, foi divulgado pela BBC oficialmente. Não, claro, claro. Mas assim, mas quando não rola na série normal, quando não rola na série, quando não aparece na série, isso não é canônico, entendeu? Tipo assim, pro público normal, pra assim... Pra mim é, né? Não, e na verdade, é canônico, mas eu digo assim, ele não foi pro público, como é que você vai saber disso, né? Quem é que tá vendo isso no Twitter e no YouTube? É. São pouquíssimas pessoas, né? Não, claro. Pouquíssimas, eu digo assim, né? Em comparação ao público total, né? Assim, eu gostaria que tivesse tido, não por nada, mais pra ter uma... mais pra fechar o personagem do Brian, né? Porque, enfim, acabou que ele teve a função dele, mas ainda assim eu achei que ele ficou... ele ficou subaproveitado ali, né? Ele tinha... Eu ainda acho existe a chance dele aparecer demais ainda, né? É, talvez. Como aconteceu com o... com o avô da dona, que eu esqueci o nome. É, o... Eu acho assim, que se ele for aparecer, vai ser no especial de Natal, provavelmente, né? Sim, sim. Deve rolar. Ele, com certeza, por ser um ator daquele calibre, né? Com certeza ele deve voltar no especial de Natal, rolar uma desculpa do Doctor, né? Pô, foi mal aí. Deve rolar alguma coisa desse tipo. Mas a segunda coisa bacana da cena é a adoção, né? Porque tem todo o drama de, a gente não pode ter filho, mas gente, tem tanta criança por aí pra ser adotado. É bacana ver que eles tomaram... Então, é engraçado. Depois que passou toda a euforia e toda enfim, toda essa coisa, sabe? Eles tomaram a decisão lógica de, enfim, adotar uma criança. Não, é engraçado, o... Darko, você não, realmente não ter achado... Você ficou meio bronqueado, assim, com o fato do escândalo dos dois por ela não ter filho, entendeu? Mas eu queria dizer que isso realmente é só você, porque realmente a mulher não poder ter filho é um big deal, entendeu? Ah, adota, gente! Não, cara, não, adota não. Tipo, beleza, adotar é ótimo, todos deveriam adotar. Agora, todo mundo que casa, tá, que quer ter filho, que tem uma esposa, quer, ué... ter a alegria de... A mulher quer carregar um filho no ventre, quer ter essa sensação, o pai quer ter um bebê, ele tem a sua genética, entendeu? Então, assim, a reação deles foi normal, tá? Tipo, não foi exagerado, não foi melodramático, não foi nada. Entendeu? Mesmo. Não sei. Tipo, eu acho que é normal, eu acho que, inclusive, eu conheço um caso real, e bem parecido com isso. Eu ficaria muito triste. Eu ficaria muito triste. Não, o casal esgotou todas as outras opções primeiro, depois adotou. Eles tentaram fazer a inseminação um milhão de vezes, aí quando falou, ó, não vai rolar, não tem jeito, aí beleza, eles foram lá e adotaram. Então, eu acho que é engraçado o seguinte, se a cena fosse assim, engraçado isso, se a cena fosse assim, tá, Amy sentada, Rory, eu não posso ter filho, é o Rory. Ah, tá bom, vamos adotar. Ah, beleza, vamos ligar a televisão agora e ver alguma coisa. O Mike ia achar a cena super normal. Não, mas então, olha só, eu acho que a cena foi meio fácil demais. Na vida real, eles teriam sofrido um pouco. O Mike, não imagina, com a adoção tão fácil. Deixa eu falar, caralho. O que que acontece? Eu acho bacana que depois de passado toda a sessão emocional, porque sempre tem adoção, entendeu? E o que mais me irrita na cena, na verdade, não é o drama, não é isso tudo. Mas é a Amy tomar a decisão pelo Howard, já que eu não posso ter um filho, é melhor eu sumir da sua vida, sabe? E essa é a questão. Mas que faz muito sentido pra personagem, sabe? Porque ela é uma personagem muito complicadinha. Mas enfim, o ponto aqui é o seguinte, eu acho interessante, eu acho legal, de que no fim das contas eles tenham seguido o caminho lógico de adotar, sabe? Porque enfim, você sempre pode adotar no fim das contas. E enfim, eu acho que o Harry tava até bem de boa com a ideia da adoção, sabe? O Harry tava de boa com qualquer coisa que ela falasse, né? O problema foi que ela encanou. O problema foi uma coisa dela, não foi uma coisa dele. Isso gerou um problema psicológico nela, né? De que ela tava se sentindo incapaz e isso afetou ela. Eu acho que a parada toda foi essa. Sim. O Rory esperou 2000 anos por ela, adotar um filho não ia ser nada realmente. É só que ela tava encanadíssima com a parada. E eu acho que isso é bem normal também. Sim, sim. Então, mas é só isso. Eu gostei de ter uma resolução pra essa questão, sabe? Ela não ficou só nisso. Eu só gostaria que isso tivesse aparecido na série. Na série ela tinha ficado só nisso, sabe? Você ter uma fechar isso, sabe? Como uma solução que, enfim, é bacana. Mas enfim, no geral, esses 5 episódios foram muito bons, assim. E deram um recado bonitinho, de uma forma legal, tipo, fizeram diferente do que tinham sido feito até agora, e a mudança foi bem-vinda, e é isso, tipo, apesar das minhas desconfianças e tal, eu gostei realmente, o único problema realmente foram algumas daquelas histórias que teriam respirado melhor com um pouquinho mais de tempo. Já que é pra fazer um episódio só, porque diabos Doctor Who não tem uma hora de duração fechada como outras séries da BBC, né? Por que eles fazem com 40 minutos, nem intervalo comercial a parada tem, eu acho. Deve ser pra caber num formato mais internacional, pra poder passar depois na BBC América, sei lá. Mas realmente eu acho que devia ter uma hora, certinho. Não tem motivo nenhum pra não ter. E 15 minutos a mais ali, principalmente no Power of Three ali, seria, assim, essencial. E no Dinosaurs também, porque aquele vilão final é bem legal, mas ele aparece e some rapidinho, e acontece a mesma coisa com o Power of Three, né? Eles introduzem um vilão bem maneiro, que provavelmente vai voltar, eu espero, porque é um vilão bem interessante, tanto visualmente como conceitualmente. Eu vi num lugar, acho que no Twitter, oficial, que realmente ele vai voltar, tipo, é oficial isso. Porque eles não gastariam dinheiro pra fazer um vilão tão elaborado, assim, uma maquiagem tão maneira, se não fosse usar de novo. Então. Se eu não me engano, se você entrar no site do Doctor Who da BBC, ele já tá lá, tipo, a raça e tudo. Ah, tá. Tipo assim, eles vão ser um vilão no futuro do Doctor, certeza. No Den of Geek tem um artigo lá, se eu fuçar lá na tag de Doctor Who, tem um artigo assim, o que já se sabe do que vai acontecer, né? Eles pegam eles fazem um resumão, assim, de todos os fatos conhecidos a respeito dos episódios, atores, convidados, quem vai escrever, potenciais plot points, assim, e organizaram, assim, pra gente ter uma ideia do que tá por vir. E é interessante ler, porque, enfim, esperar até ano que vem é foda. Mas então, o que vocês acham que vai rolar com a Companhia Nova, afinal de contas? Ela vai ser uma Dalek ou ele vai conseguir inventar aquela Dalekise? Não é a mesma, garoto. Não é a Oswin que virou Dalek, é outra garota que, com a mesma atriz. Qual vai ser a ligação das duas, eu não sei, mas eu tenho. Eu tenho 90% de certeza que é outra garota. Porque acho que no especial de Natal vão chamar ela de Ana e tudo mais. Se eu não me engano, o nome é esse. Nossa. Hã? Vitória? Não, o boato que rolou é que o nome dela ia ser Clara, né? Clara, isso é verdade, Clara, isso é Clara. Foi o que vazou nas gravações e tal, estamos chamando ela de Clara. Eu não tô nem afim de discutir isso, sabia? Porque, tipo, você vai dar uma dor de cabeça e não vai adiantar nada, sabe? Porque sim, claro. A gente nunca vai adivinhar essa porra, vai chegar na hora, vai ser outra coisa, sabe? Porque aquele negócio que eu falei, se for a mesma garota antes dela ser Dalek, ia ser a história da River de novo. Ele não faria isso. Se ele fizer isso de novo, eu vou ser o primeiro a reclamar. Uhum. Ele não ia fazer isso, ele não é doido de fazer isso. Então, isso não é. Então. Eu não sei se eu comentei aqui, mas ia ser muito legal, né? O Doctor ter um companion Dalek, sabe? Mas enfim, algo que tem relação com o Dalek. Esse bagulho do nome pode simplesmente chegar e falar: ah, não, o Doctor não gosta de chamar ela de Oswin, porque Oswin lembra dela morrendo, então o nome, segundo o nome dela, que era Oswin Clara Dalek, sei lá. Ela vai aparecer passada, sei lá, qualquer coisa assim, enfim. Tipo, whatever, né? Tipo, pode ser um milhão de coisas, cara, um milhão de coisas. Ai, não sei, é capaz de ser uma coisa bem boba, tipo, ela antepassada da garota, sabe? Por isso que ela é igual. Pode ser. Eu acho um pouquinho idiotinha se foi isso, vou confessar, mas beleza, tá. O problema é que, assim, apareceu que a Oswin era do futuro, certo? Ela era de 2000 e cacetada lá. Uhum. 200 e pouco. Tipo assim, aí o especial de Natal é meio vitoriano, então não tem como ser o passado dela, sabe? Não, mas ali ela na era vitoriana. Ela na era vitoriana já pode ter chegado ali de outra época de algum jeito. Isso aí não impede. Entendeu? Eu acho que é tipo meio inútil ficar discutindo o que pode acontecer, porque, puta que pariu, tem um milhão. Eu também acho. Mas realmente é curioso. É curioso saber o que vai ser feito disso, né? Eu acho que vai ser inevitável a hora que começarem as gravações, vazar algum spoiler, a gente vai ficar sabendo logo, logo. Mas já começou, já acabou. Já acabou, pô. Não, do ano que vem, não. Não, se é de Natal, tá gravado. Não, tô falando já começou. Do ano que vem. Já começou do ano que vem, pô. Já tem um monte de foto dela aí, inclusive a forma como ela se veste é até bonitinha, ela veste uns casacos bem grandes, assim, ela vai fazer uma linha meio moleca aventureira, Indiana Jones. Mas então, continuando na viagem no tempo, alguém viu o Looper? Vi. Ah, infelizmente eu perdi, ficou uma semana em cartaz aqui. Putz. Eu perdi. É, eu assisti que você achou, Ian. Adorei, cara. Gostei muito de Looper. É uma bacaninha, cara. Eu também gostei. É foda porque eu adoro o Gordon. Você acha que o garoto... Não, eu falei que eu tava com bronca porque eu adoro o Joseph Gordon-Levitt, mas não é ele direito no filme que ele tá com outra cara. Ele tá com a cara do Bruce Willis, velho. É fantástico. Ele não é incrível, cara. Então não dá pra contar como um filme do Gordon-Levitt. Porra, ele vai ganhar o Oscar, certeza, velho. Mas certeza. É, cara, o filme dele interpretando o Bruce Willis, poxa. Não, mas não tem demais, cara. Velho. Tem que ter cara dele. É muito bom. Ô, Darko, você acha que o menino era o Bruce Willis também? Não. Criança? Por quê? Caralho, ninguém acha isso, só eu, velho. De onde você tirou essa teoria louca, cara? Porque, se liga, eles já sabiam dos loopers. Ah, você falou spoiler, eu tô aqui, você sabe disso, né? É, né? É verdade, vai dar muito spoiler pra quem não viu, deixa quieto. É, então, eu acho que assim, o filme pede muito um prequel ou algo do tipo, pra explicar, né, como que alguns personagens sabiam de certas coisas. Não, porque, tipo assim, em termos de incoerências temporais e, tipo, paradoxos e tudo mais, o filme dá um banho, né, tipo... Você não consegue explicar aquilo sobre lógica nenhuma, né? É, mais ou menos. Ah, sim, eu digo assim, o fato dele voltar no tempo, tipo assim, sem dar spoiler, é tipo assim, é um paradoxo gigante, né? Você tem que imaginar outro tipo de viagem no tempo, né? Uma não linear, né? Sim, você não. Tem que sair completamente, tipo... O filme tem um universo paralelo. O bagulho é geração de linhas de universo paralelo. O bagulho é louco. Sim. Mas vale muito a pena assistir. Muito, é muito bom. Vale. Cinema, então, caraca. Eu não sei se onde você assistiu o som também tava hiper alto. Que toda vez que dava um tiro, parecia que era um tiro de verdade na sala. Ah, porque não tava tão não, tava normal. Caraca, velho, onde eu assisti, tipo, tem uma hora que eles dão um tiro dentro de uma sala, assim, dentro de um quarto. Que é aquele onde tá o cara que é do futuro, que tá lá no passado, e faz um barulho, caraca, no cinema, todo mundo pôs a mão no ouvido, assim, sabe? Uhum. Imaginei se aquilo fosse, se era proposital ou se era só o cinema que tava muito alto. Então, tinha um pessoal por aí, xingando muito, surtando muito, dizendo que, ah, como assim você inventa viagem no tempo e só usa pra estorvar corpo, enfim, procurando um essa gente que... Né, moralistas da viagem do tempo, né? Não é, cara? Acho que foi no Electronic que comentaram, enfim. É viagem no tempo, uma parada que não existe. Por que você tá tentando traçar a lógica disso? Tipo, botar moral no filme aqui. Se eu chego no meu filme aqui e digo que viagem no tempo funciona desse jeito, eu viagem no tempo funciona desse jeito e acabou. Não, tipo, isso é errado, velho. Vai procurar o que fazer, né, cara? Ninguém nunca faria isso porque isso é um absurdo. Ah. Não, e sabe? Ah, não, beleza. Então tá, eles não vão usar viagem no tempo só pra isso. Tá bom, então vou fazer um filme sobre viagem no tempo igual todos os outros que já foram feitos até agora. É, né? O Dia da Marmota 27, né? É, ao invés de explorar uma mecânica bacana aqui, uma parada diferente e tal. Um uso diferente pra viagem no tempo. E cara, o Joseph Gordon-Levitt vai ganhar o Oscar, mas certeza absoluta, velho. Não que o Oscar queira dizer qualquer coisa, mas... Hã? Merece sim, merece. Esse filme tem que ganhar pelo menos de maquiagem, talvez. Porque... Porra, é demais, velho. As caras que ele faz, é demais, velho. É demais. Tem maquiagem 2, tanto no Bruce Willis quanto no Gordon. Você fica com vontade de imitar o Bruce Willis, né, velho? Pois é. Fiquei torcendo pra ele gritar um hippie-kay, velho, mas ele não gritou, né? Não rolou. Ah, por falar nisso, um filme que era pra ter sido tão legal, mas não foi, assim. Tipo, o Johan gostou, mas eu fiquei, o Mercenários 2. Eu nem vi. É que você falou caí aí. Porque assim, cara, eles tentaram tanto, tipo, ai, não. Eles tentaram muito ser legais, porque aquele negócio, eles esqueceram de fazer uma história, né? O filme é só fanservice. Aquele bando de velho. Pra começar, eu não gosto do Schwarzenegger de forma alguma, em aspecto nenhum. O sotaque dele é irritante, tudo dele é ruim. E dá uma importância absurda pra ele no filme. Aí tem uma cena que ele fala, o Yip-Ki-Yay do Bruce Willis, o Bruce Willis fala alguma coisa dele também. Só que tipo, não, sabe? Não. Entendeu? Você quer que eu ache isso legal, então por isso mesmo eu não vou achar, entendeu? Você tá tentando muito. Entendeu? Relaxa. Faz uma história, entendeu? E não, deixa a homenagem. Faz uma história e deixa que a homenagem entre de forma orgânica. Não faz uma colagem de referências e solte como se só fosse isso. Entendeu? Eu prefiro. No trailer tem aquela cena, né? Do Schwarzenegger no helicóptero falando I'm back. Eu acho que um filme desse nunca dá pra ser sério. Ele não dá pra ser levado a sério. Eu acho que essa forma que eles fizeram de ser, tipo, um filme sobre os caras. Sabe por quê? É muito melhor que o primeiro. Sabe por que deveria ser sério? Por um motivo simples. Todos eles são péssimos atores. Todos eles. Então, eles não podem fazer humor, entendeu? O humor todo é feio. Mas isso no primeiro filme. Mas o humor todo é sobre eles. É tipo assim, Não tem altos diálogos deles tentando fazer piadinha, tentando fazer gracinha. No primeiro filme tinha isso também. A coisa que mais me irritou no primeiro filme foi isso, entendeu? toda vez que eles tentam dialogar, não dá certo. Então, porque geralmente nos filmes solos deles, eles estão reunidos com outros atores, né? Então eles geralmente fazem o papel do cara durão, que não tem que representar muito e tal. Agora, quando você junta esse bando de ator ruim pra poder contracenar e não tem outros atores ali pra balancear, é uma coisa complicada, entendeu? E aí, que eu faria? Então, beleza, coloca só a cena de ação o tempo todo. Mas não tem tanta cena de ação. Não tem tanta cena de ação assim. É mais gracinha. É mais eles fazendo gracinha, entendeu? Eu me diverti pra caralho. Não sei por que o Jet Li não tá no filme inteiro. Se livram do Jet Li logo no começo. Acho que não sei se ele não quis fazer. Realmente não sei. Tem uma cena de luta maneira com ele no começo. As cenas de ação com o Jason Statham foram todas muito boas. Assim, era pra ter tido 3 vezes mais. Esse cara, assim, é o máximo. E a cena final lá do Van Damme lutando com o Stallone é muito boa também. Era pra ter durado mais, mas dura tipo 5 minutos só. Lógico. E é excelente, assim. Como mas você faz o Van Damme fazer qualquer coisa, velho? Van Damme é um maluco de pedra. O cara vive cheirando 200 gramas de cocaína por dia, velho. Ele já aceitou fazer o filme, velho. Tipo, obriga ele a ficar 5 dias gravando uma cena grande, ué. Sabe? Impossível. Mas enfim. Ele é muito caótico. Eu gostei pra caraca do filme, achei divertidíssimo. Eu gostei mais do filme, confesso. Eu fiquei triste, eu queria ter gostado dele. Tem os elementos, tem todos os elementos pra eu gostar. Mas por algum motivo, na hora de misturar os ingredientes, pra mim, entendeu? A massa não ficou consistente, não deixaram fermentar tempo suficiente, não sei. Eu vou parar de fazer analogia com bolo aqui, que eu tô com fome. Mas é isso, tipo, por algum motivo os ingredientes pra mim não deram liga o suficiente. Mas os elementos estão ali, entendeu? Uhum. E agora parece que vai ter uma versão feminina, totalmente whatever, assim, porque as mulheres escolhidas acho que não são ninguém, assim, que alguém conheça, então vai ser bem tanto faz, assim. Podia ser, tipo, sei lá, se fosse a China com a, sei lá. Estavam rolando os comentários de que no Mercenários 3 eles provavelmente vão ter uma equipe só de mulheres, né? Não, vai ter um filme que vai reunir, que vai ser no estilo de Mercenários, mas vai reunir só mulheres duronas, assim, da TV e do cinema e tal. Só que eu não sei quem elas vão ser, porque eu acho que não tem, né? Então... Eu não vejo necessidade, você podia botar ali mesmo. Eu senti falta, sabe, quando começou a fazer o cast, e eu vi que eles estavam ampliando bastante o cast, eu senti falta de uma Michelle Rodrigues, de uma mulher marcante, sabe, de verdade. Verdade. E não de qualquer uma. Mas enfim. No terceiro eles vão chamar o Wesley Snipes, vão chamar o Liam Neeson. Mas aconteceu uma coisa com esse filme, eu acho, Johan, quando você viu, ele por acaso tava granulado demais? Como é que era? Porque eu tô na dúvida se foi a escolha do filme ou se a projeção que eu vi tava de merda. Porque tava o quê? Granulado demais. O filme que eu vi dava a impressão que, ao invés de ser um filme que estavam projetando, a impressão que me deu foi que baixaram um CanHip na internet e ampliaram o tamanho da tela, porque tava muito ruim mesmo, assim. Não, pra mim tava normalzinho, assim. Eu acho tranquilo. Que isso pode ter prejudicado consideravelmente minha experiência, porque tava muito ruim, tava meio. Tava granulado demais e tava meio desfocado também. Eu fiquei na dúvida se isso foi de propósito. Eu vi no mesmo cinema do Looper, que inclusive tava o som. Quando eu assisti o som também tava hiper alto. Uhum. Então foi tipo, parecia que eu tava no meio do tiroteio lá do bagulho. Uhum. Pra mim foi tranquilo, não tinha nada disso. Não senti nada. Não percebi. Vem cá, Juiz Dredd, alguém viu? Pô, cara, caralho. Eu vi. Quem mais viu? Só eu? Eu não. Não, eu vi, bom pra caramba. O filme é perfeito, assim, é realmente muito, muito bom mesmo. Pena que ninguém assistiu. Eu não entendo, assim, porque foi o quê? Faltou promoção? Faltou... O que que faltou, né? Por que que ninguém viu? Faltou promoção, né? O filme teve bastante problema com publicidade. Não sobrou verba pro marketing, né? O filme foi feito com 50, não foi? 50 milhões? Algo assim. E o que eu tava lendo sobre é que o filme teve um marketing muito pobre por falta de grana mesmo, porque a grana foi toda na produção do filme. O que eles estavam visando era só se pagar mesmo. Se pagasse ia ter uma continuação, mas nem se pagar conseguiu, né? Na verdade foi uma... É uma produção independente, mas eu não entendo, tipo, e o boca a boca, galera? Tipo, você vê o filme, por que você não entra e tenta assistir, sabe? E é um filme tão redondinho, cara. Eu não consigo pensar em nada pra tirar o pôr desse filme. Ele é o ritmo dele é muito bom, as cenas de ação são muito, muito boas, o 3D dele é muito bem utilizado, aquela vilã é muito boa, é a Cersei, né? Do Game of Thrones. Então, que tá ter uma vilã mulher. Sabe? Não, ter uma vilã. Eu fui perceber que era ela quando me contaram. Não, a vilã principal ser uma mulher é bem legal, né? Porque não, sim. não é muito utilizado. Aquela ajudante dele é muito fofa, muito moe, muito linda. Uhum. A paranormal lá que ajuda o Dredd. E ela existe, né? Ela existe nos quadrinhos. É. A única coisa. A vilã acho que não existe nos quadrinhos. Aqueles juízes que aparecem no meio também existem. Só a vilã que não existe, acho. O resto é tudo baseado nos quadrinhos mesmo. Inclusive, a personagem dos quadrinhos tem poderes paranormais. É exatamente a mesma coisa. A história não é baseada numa história de quadrinhos. É, né? Os personagens são. É, você tem todos os elementos mesmo redondinhos ali. Você tem as boas cenas de ação, você tem os personagens legais, você tem a vilã que representa uma ameaça maneira, entendeu? Ela não é histérica nem nada, ela é bem calma, ela assim, realmente assusta a mulher, né? Tipo, ela realmente passa que ela é durona, assim, ela é bem concentrada, bem focada. É, enfim, o 3D é ótimo, enfim, não, realmente não dá pra entender porque que um filme de ação tão bom. E o legal é que, como ele é pra maior de idade, então tem bastante sangue, então não tem aquela coisa chata dos filmes de você, né? Você atira e não sai sangue do sujeito, então é bastante, é bem gore o filme, e tem umas cenas plasticamente muito bonitas, né, porque a droga que eles tomam lá faz o tempo passar mais devagar, né, então você tem, enfim, cabeças explodindo, gente morrendo em câmera super lenta, é bem bonito de ver, assim, são umas cenas muito, muito legais, assim. O único elemento do quadrinho original que não tem aqui, e que às vezes eu paro pra pensar, beleza, é a segunda vez que levam Dredd pro cinema e é a segunda vez que não usam esse elemento. De repente, será que não é isso que o povo quer ver, entendeu? Que essa, porque o Dredd no quadrinho, ele é meio nonsense, ele é humor, ele é sátira, entendeu? Ele é absurdo, sim. E tem aquele climão de filme absurdo dos anos 80. Então, eu vi uma entrevista com o roteirista dizendo que eles escolheram deliberadamente deixar isso de fora, porque o roteirista é fã de Dredd, mas ele dizia que ele não saberia usar esse elemento sem que o negócio se tornasse uma comédia. Sem que ficasse camp demais. E é porque é bem complicado, né? É bem complicado. Sem inserir isso e não transformar exatamente no que você estava criticando de Mercenários 2. Mas não sei, cara. E é bem difícil de equilibrar. Eu tô achando que se o filme fosse realmente um tivesse esse climão desses filmes do Robert Rodriguez ou do Tarantino, quando eles resolvem fazer paródia de exploitation, entendeu? Se o filme tivesse essa linha, talvez teria dado certo. De repente, chamaria atenção o suficiente pra... Que aí todos os cartazes seriam bem absurdos, bem loucos. Talvez isso chamasse a atenção da galera, não sei. Mas eu gostei do filme como ele é, assim. Eu não senti falta desse elemento satírico. Mas, de repente, se fizesse um Dredd desse jeito, a galera assistiria. Eu já não sei. Só especulação. Provavelmente, se forem tentar de novo, só daqui a uns 40 anos. Então. É triste, né? Não ter uma continuação, não ter mais nada. Provavelmente não vai ter, porque, enfim, foi um flop muito absurdo. Foi um fracasso maior do que o filme do Stallone. Dos anos. Era dos anos 80, do Stallone, ou 90 já? 90. É 90. Foi um fracasso maior do que o primeiro filme, que já era considerado um fracasso. Então, e um fracasso nos anos 90, não um fracasso hoje em dia. Então, assim, realmente muito errado. O próprio criador do Dredd, que não curte a versão do Stallone, né? Curtiu essa e falou bem. E advogou, assim, pra galera, mas não adiantou. Sim. Uma lástima. Porque aí Hollywood vai ficando. Porque, assim, Hollywood já tá tão chatinha com. Tão politicamente correta, chata com o filme, e de repente, quando aparece o filme assim, não dá certo, né? Aí cada vez menos vai ter filme assim, né? Porque sim, quando resolvem fazer, não dá certo. Aí como é que faz? Qual é a mensagem que isso tá passando? Sim, qual é o último filme com o Sessão 18 que fez algum sucesso, que funcionou, acho. Cara, não lembro. Você precisa em nenhum. Não lembro. O Watchmen saiu e não deu muito certo. Não flopou, mas também não foi um absurdo, né? Sim. Agora É porque é difícil, né? Você limita demais o seu público. Você não leva a criançada pro cinema. Na verdade, o problema não é o estúdio querer fazer a censura. O problema é esse órgão americano que faz a censura, que é absurdo, né? Que você pode ter um genocídio. Você pode, por exemplo, ter uma nave vaporizando uma cidade inteira, entendeu? Mas desde que vaporize, que desintegre, que não apareça sangue, você pode ter isso, né? Uhum. Você tem aquela briga de Transformers e que uma cidade inteira é dizimada, mas não aparece ninguém morrendo. Então, beleza. Você sabe que morreu todo mundo, mas não aparece. Quer dizer, isso é absurdo, quer dizer, por que não pode, né? A invasão do Chitauri em Avenger, puta, morreu de gente ali. Mas aí pode, não tá aparecendo, sabe? Então, quem é o mestre em fazer o filme ser censura baixa e mesmo assim continuar sendo pesado é o Christopher Nolan com o Batman, né? Que o, uhum. aquele Dark Knight, aquele Coringa super violento, mas não, ele corta a cara do cara, mas não aparece o sangue, né? Então beleza, pode passar. Enfim. Vai. É como se fosse isso, o órgão é tipo um computador, né? Que vai vasculhando e aí se corta um segundo antes, ele computa. Os caras estão matando, Sam, porque eu tenho certeza que se eles fossem um pouco menos rígidos, né? Com certeza ia ter mais sangue no cinema. Então, eu já falei por aí, né? Em vários lugares, que a gente teria novidades sobre como o Jackass vai passar a ser lançado, blá, blá, blá. Porque enfim, né, a gente não consegue ficar muito tempo com o mesmo modelo, a gente precisa mudar como esse podcast chato, né, estourando de dois em dois anos. Nobody cares, mas fica chato pra gente, então tem que mudar. Tem que mudar. A gente tem que ficar adaptando as nossas necessidades, né? E aí a gente... Que é o que importa, na verdade. Claro. O que a gente quer tá bom pra gente. Então, o que a gente faz pra gente ouvir, né? Basicamente, né? Apesar de você não escutar. É. Mas pra imaginar como deve ser legal, enfim. Mas enfim, teve a putaria toda do malware lá, né? A gente perdeu o nosso layout. É. E aí a gente. E aí tem certos episódios na vida que acontecem, te fazem pensar, te fazem repensar, te fazem repaginar a sua vida, mudar. Isso. E eu acho que tem certas coisas na vida que acontecem como um sinal, entendeu? Pois é. E aí, eu acho que você vai abraçar esse sinal. Aí a gente fez o layout novo, o layout novo ficou lindo. Sim, gozando. E aí o Live virou pra mim e falou: aí quem fala o contrário, que? Porque não é. Eu tava separando hoje. Eu tava separando hoje a porcentagem de créditos por esse layout. 10% do Live. 10% por quê? 5% porque ele teve a ideia do layout Windows 8. 5% porque ele gostou muito do layout e isso foi. Bom, okay. Pro nosso ego. Isso deu moral pra você continuar o serviço. Aí diz aí que os 20% foi meu, pela programação e tudo mais. E 70% é da Dri, que agora a gente tem um designer, né? Ela tá dando ideias em série pra todos os projetos malucos que a gente tem. E ela quer fazer tudo. Isso é bom. E porque, né? O Live sempre cumpriu esse papel nas coxas, nunca quis, né? Eu tive que ficar chibatando as costas dele pra fazer alguma coisa. Agora não, agora a gente tem alguém que. É que eu gosto da chibata. Como é que é? Você gosta da chibatada? Eu gosto da chibata. Mas é isso, quer dizer, eu acho que realmente é. Ah, tá esse layout novo, então vamos mudar, porque o que tava me incomodando um pouco, na verdade, é que esse negócio de J-Cast, uma vez na vida, outra na morte, já foi assim uma época, né, até era bem divertido ser aquele programa de 4 horas de duração, uhum. Mas reza a lenda, não sei se é verdade, a gente nunca realizou nenhuma pesquisa pra confirmar, mas reza a lenda de que é bom uma certa periodicidade, só gosta mais, sei lá. Olha, eu vou te falar que o J-Cast era regido por forças extraordinárias, né? Uhum. Essa sai de vez em nunca. As pessoas acham que assinam um feed, não sei, ela sempre sabe quando sai. E aí, de vez em quando, tem um ou outro programa que estoura. E ele, tipo, ele estoura... Randomicamente. Depois, sabe? Uhum. Ele estoura quando ele sai. A gente lançou 5 programas depois, e aí o de RPG, eu fui ver esses dias, ele é um dos mais baixados. Eu não sei por quê. Eu não sei se alguém postou isso em algum fórum de RPG. Eu não sei o que aconteceu. Ah, eu só sei que um dos nossos podcasts recentes mais baixados é o de RPG. E ele passou a ser o mais baixado, tipo, agora. E não na hora que ele saiu. É bom que... Assuntos são frios, né? Então dá pra ganhar essa sobrevida fácil. Sim. Mas ainda assim, não sei, tipo, é legal quando rola alguma mudança de formato, então anima a gente a continuar fazendo quando tem algum jeito novo de fazer, alguma forma que vá desafiar um pouco pra não ficar muito acomodado, pra não ficar muito chato, não ver a rotina, entendeu? Como um relacionamento que precisa arejar, precisa dar um tempo, precisa comprar um brinquedo novo pra apimentar a relação, entendeu? Sim, sim. Então é por isso que a gente resolveu dar uma mudada de novo aí, né? Como vai ser feita a parada. E a gente resolveu aplicar o esquema que a gente já estava tendo para outros projetos, né? Porque eu vou dizer que ano passado e esse ano, meu hobby foi inventar podcast que nunca foi lá. Sim. Tem uns projetos. E o meu foi inventar um que eu quero muito. Eu nunca faço. E que você quer muito faz 5 anos. Que isso. Que sempre você fala dele. E eu tô sempre fazendo, tô sempre planejando os assuntos. Já tive 1 milhão de co-hosts diferentes. E não acontece. Pois é. Então a gente moldou o modo como o Jackass vai funcionar e como esses outros projetos vão funcionar também. Pra que todos eles sejam possíveis. Pra que a gente possa, enfim, trabalhar e ter a nossa vida e fazer nossas coisas. E ao mesmo tempo poder lançar tudo que a gente quer. Ou quase tudo, enfim. E aí a ideia é que os podcasts vão ser lançados em temporadas, de um número X de episódios fechados. A temporada só vai começar quando a gente já tiver todos esses programas gravados, uhum. E editados e prontinhos, só botar lá pra rodar. dar e é isso. A ideia do JCast é, nós vamos ter duas temporadas de 6 episódios cada por ano. Porque a gente gosta muito de seriado britânico. Sim. Então, e a gente também gosta muito de Amazing Race e Survival. Pois é. Então a gente mostrou os dois estilos. É duas vezes por ano, vai ser 13 a 6, que é mais fácil. Isso. E aí, quando começar uma temporada, a periodicidade entre um episódio e outro vão ser de 15 dias. Então vamos dizer que... Sim. Não é uma semana. Não, 15 dias é melhor. Tá. Que aí fica 3 meses com, 3 meses sem, tá? Ah, sei. Ok. É... Mas eles, os episódios vão ser grandes, vão ser sem limite. Se o assunto render 5 horas, vai ser 5 horas. Se render meia hora, vai ser meia. É, a gente também não vai se prender a esse tipo de coisa. Quando se prender, não vai ser agora, né? Isso. Então vamos dizer que dia 1º de março sai o primeiro GQS da temporada 4. Nós vamos começar na temporada 4, porque a gente já tem o 1.0, 2.0, 3.0. Mas agora será na temporada 1 e 2. E agora... da 4. Que sentido é muito bom fazer. É muito bom a auto-importância disso tudo, né? Pois é. É muito bom mesmo. Inclusive, eu descobri que o nosso episódio número 100, que a gente achava que não era o número 100, na verdade é sim. Ah, é? Ele é o número 100 da temporada 2. Ah, é? É. Ah, tá. A temporada 2 tem exatamente 100 episódios. Ah, que legal. Mas enfim. Que redondo. É... Enfim, aí no dia 1º de março sai o primeiro da série 4, e aí 15 dias depois, dia 15, sai o segundo, até acabar os 6 episódios. Como... E o legal é que a gente vai definir os assuntos de antemão e vai tentar pesquisar pra fazer uma coisa mais legalzinha, mais redondinha, e daí a gente vai causar mó hype fake em cima dos assuntos, vamos divulgar, entendeu? Ah, já saiu os títulos da nova temporada, tá? Igual a gente faz com o Doctor Who. Isso, exatamente. A gente vai fazer também, entendeu? Então a gente vai tentar fazer... De 2 minutos de áudio, né? É, isso, ótimo. A gente vai tentar fazer, tipo, o que esses outros podcasts fazem, hypando o próprio podcast, sabe? Oh, vocês não perdem por esperar, vamos falar de alguma coisa muito... Olha... Exatamente. Já vai sair de Pokémon, vai sair a silhueta do assunto. Isso. E, mas, não é só isso, né? Não vão ser só 12 GQs por ano. Nós vamos ter, pelo menos, 16 GQs por ano, porque a gente ainda tem as temporadas, os previews. Os previews vão sair na sua devida data, assim que acabar a temporada sair, saiu todos os episódios, sai o preview com um episódio extra. É como se a gente tivesse 4 especiais de Natal por ano. É. E uma das coisas que a gente mais gosta de fazer no JCast é falar de coisas que não são coisas japonesas, porque é muito bom sair do tópico. Isso, maiores do que o resto. É, e esse formato de temporada fechada prejudica o Rant, porque a gente vai gravar tudo com precedência, e enfim, como é que vai ser? É quando sair o Rant, já fala que já fala de um filme que a gente viu agora, mas que saiu há 6 meses atrás, tipo, não faz sentido. Então, a gente resolveu separar e fazer um plusinho, um podcastzinho separado rapidinho. Ele é necessariamente rapidinho, né? Ele vai ser um podcast mensal, vai ser um quinto mensal, que a gente vai chamar de Nerd Report. O Chris queria chamar de Nerdcast. Quem eu já divulguei os twitters, né? Porque inclusive os twitters do Grand Guignol, do JCast e agora do Nerd Report estão funcionando. Eu tô postando coisas meio que diariamente lá. E a ideia é que continue. Então tem vários links, várias notícias legais que eu vou achando, cada um com uma coisa. É, no JCast ficam as coisas japonesas, né? No Grand Guignol ficam as coisas mais de análise, ou mais pessoais, ou um pouco mais loucas. E o Nerd Report são as coisas mais objetivas. Não, que não são japoneses. Ah, vai ser um rant, só que vai ser separado agora. Isso. Okay? Aí vocês não vão precisar ficar muito tempo sem ouvir a nossa voz. Isso, a gente vai gravar uma vez por mês. Esse rant, a gente não sabe, esse Nerd Report, a gente não sabe se vai ter 30 minutos, uma hora, 3 horas. No final das contas... A ideia é que seja um podcast que a gente acaba de gravar e ele vai pro ar. Sim. Não, a gente foi fazer as contas aqui de quantos podcasts tinham saído no ano e de quantos tem saído nesse esquema. No final das contas, esse esquema, apesar de parecer muito pouco, ele vai ter mais podcast no ano do que tá tendo agora. Vai. Então, realmente, é só uma forma realmente de ter mais, de disciplinar a gente de uma forma que não seja chata, entendeu? Assim, e aí... DJ Cast, a gente vai ter mais ou menos o mesmo volume, porque outra coisa que a gente não comentou, os trends, eles vão continuar existindo, e também vai ser esporádico, sempre que acontecer alguma coisa que a gente acha que merece um trend, vai sair o trend. E é isso. Então, a gente tem, no mínimo, por ano, 16 JCasts, mais eventuais trends, e 12 Nerd Reports, um por mês. Além disso, a gente vai lançar vários podcasts que a gente tem, a gente vai fazer pilotos de teste pra eles e tal. Isso vai ser no Gcast também no primeiro momento, até eles ganharem seu próprio site e tudo mais. O próprio Nerd Report também no futuro talvez tenha o seu próprio site, provavelmente vai ter seu próprio site, vai ser separadinho, por enquanto ele vai começar saindo no Gcast. E é isso, né? Só que somos nós, né? Então, se a gente estipula todo um sistema complexo de regras, a gente precisa começar quebrando esse sistema. É a primeira coisa que a gente faz. Então, excepcionalmente, o primeiro podcast no novo formato não vai sair junto com a temporada, nem vai ser um trend, nem vai ser um negócio separado. Vai ser o próximo. Vai ser, sabe quando uma emissora passa o piloto de uma série que vai estrear no ano seguinte? Vai ser isso. No Clamp Day agora, no primeiro fim de semana de novembro, a gente vai lançar, justamente por ser uma data especial, um review de séries que eu não vou contar quais são. Do Clamp. E aí vai ser o primeiro já no formato novo. E é isso. Vai sair agora o Clamp Day com o primeiro no formato novo. Já vai ser sem rant. Em novembro a gente já vai ter o primeiro Nerd Report. E a temporada eu imagino que vai sair só lá pra fevereiro ou março. Quando estiver chegando mais perto, a gente anuncia a data, a gente faz um suspense e a gente supervaloriza o nosso produto pra no final todo mundo ver que não tem nada demais. Faz. Gcast épico essa semana! Genial! E a gente cria todo o hype, né? Vocês não podem por esperar, tá engraçadíssimo! Nós mesmos estamos rindo muito de tudo que a gente fala. E a gente fala, viramos a noite na edição de horas. A gente fica tweetando. Gente, a edição vai demorar um pouquinho, porque estamos botando a música. Aqui, vai sair daqui a pouco. Vai ser assim. Aí vocês ficam dando F5 na página, quando sair, fica, primeiro. Isso, vai ser assim. Totalmente assim. É meu sonho, eu queria viver nesse mundo, mas eu sou pros ricos. Produção, né? Oi? Fotos de produção, você vai estar lá fazendo a capa do programa e a gente tira uma foto do computador, assim, você mexer. Isso. Ai, não dá, isso é só pros playboys, a gente já proibiu. A gente não é da realeza, internet. Vai ser o Gcast vai ser assim agora, vocês vão finalmente saber quando o Gcast vai sair. Foi um esquema bacaninha que vai acabar saindo mais podcast do que o normal. Aviso. É super diferente, vai super criar tendência, todo mundo vai imitar. Eu acho que nenhum ouvinte do Gcast se importa muito, mas enfim, também com formato e tudo mais, mas ninguém se importa muito com edição. E o Gcast vai continuar tendo a edição que ele tem agora, que ele não tem mais música quase, né? Ele abre o bloco, fecha o bloco música, mas não tem mais música no meio do caminho. Porque no final das contas ninguém ouvia a porra da música, ficava lá no fundo só de ruído. E atrapalha, é chato, dá mais trabalho, ninguém faz isso no mundo inteiro. Por que diabo a gente faz isso aqui? Pois é, então a gente só abre e fecha o bloco musiquinha exatamente como tá agora. No Nerd Report, então, eu acho que a gente não vai ter edição alguma. Eu vou só passar Eu acho legal o podcast abraçar a sua origem amadora. A não ser que pode ser um podcast que é meio audiobook, meio audiodrama e tal. É diferente, mas um podcast que é feito por fãs, pra comentar assuntos de interesse de fã e tal, geralmente a origem dele é essa. É você tá em casa, você tem um microfone, você liga no computador, você grava alguma coisa, você upa na internet, entendeu? Isso. Agradeça que nós não somos como os gringos, a gente não arrota quando a gente tá gravando, a gente não peida quando a gente tá gravando. Eles arrota, peida, vai no banheiro, você ouve a descarga do cara. Pois é. Entendeu? Apesar de que eu acho que se você procurar no Gcast, você vai ouvir algumas descargas. Mas enfim. Eu garanto que eu nunca gravei do banheiro. Bem, é isso. O Gcast vai ser assim agora. E é isso. E aí, não quer, né? Agora a gente coloca aquela imagenzinha do Bob Esponja. Nobody cares. Meu coração, eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar. Você não quer. Não quer. Então me ajuda a segurar essa barra que é gostar de você. Então me ajuda a segurar essa barra que é gostar de você. る距離で君の旅立ち覚悟してたのに背中押す言葉声にならない最後に強く抱きしめたとぬくもりと同じだけど悲しみが僕の心包んだ優しくなるためのさよなら僕だけの 心配。Shinsekai Yori é das Crianças Paranormais, né? É. Isso. É, eu achei bem intrigante, assim, achei legal porque é um mundo original, é a Terra, né, mas é um futuro tão, tão distante que acaba sendo um outro mundo, né, e eu tava com saudade de ver animes que se passam em outros mundos, faz um tempinho que eu particularmente, não tô falando que não foi, eu não digo que faz tempo que não é feito, mas faz tempo que eu não assisto, então, achei legal que, tudo bem, é a nossa Terra, mas já não é mais há muito tempo ali pelo jeito. E eu acho legal um futuro em que as coisas meio que deram uma regredida, né? É um futuro que parece um passado, que parece um futuro. Sim. Então, isso e um futuro que não é baseado em tecnologia, baseado em magia. Não é magia, é tecnologia. É, pois é, e é bacana como você é inserido nesse outro mundo, né? Enfim, é uma coisa que você vê em outros animes recentemente, mas tipo, é um mundo com suas regras, que você vai aos poucos entendendo essas regras, você vai vendo as coisas acontecendo e você vai tentando montar na sua cabeça, peraí, isso é assim, isso é assado? Tipo, a garota perde poderes pra ganhar outros poderes, como é que é essa história da gravidade, essa menina voa, o que tá acontecendo então, aqui? Com dois títulos, eu tive essa impressão nessa temporada. Esse negócio de você cai no meio da história e meio que tem que se localizar sozinho, né? E ao mesmo tempo você não entende tudo, mas você entende bastante pra poder acompanhar o que tá acontecendo agora e ficar curioso pra ir descobrindo as coisas aos poucos. E isso é característica de realmente de uma boa narrativa, de um roteiro bem escrito, né? Porque ele não te entrega tudo, não expõe tudo pra você, mas ao mesmo tempo não te deixa desesperado. Ah, não tô entendendo nada, socorro, né? Você, você entende o suficiente pra curtir o que tá acontecendo de imediato e você dá uma chance pra série se explicar no futuro. É lógico que sempre rola aquela chance de que acaba e deixa coisa no ar, mas você tem que dar um crédito e torcer pra que não aconteça isso. E tem tudo pra não acontecer isso, porque, enfim... Então, o que aconteceu, o meu problema com esse título foi ter assistido o segundo episódio. Porque o primeiro episódio ele vende muito bem, né? Os conceitos e tudo, né? Daquele mundo. Parece uma mistura de Chihiro com Guilty Crown, né? Uma coisa assim. Mesmo tempo que é meio mágico, ainda você tem um pouco de competição, de tecnologia, esse tipo de coisa tudo misturado. Uhum. Só que do segundo episódio em diante, cara, ele vira um negócio de escolinha, vira um, sabe, um anime slice of life / school, sabe? É, então, eu ia comentar esse negócio da escolinha, que, enfim, né, é praticamente obrigatório. Uhum. 2/3 dos animes da temporada tem escolinha, tem que ter escolinha. Uhum. Só que a escolinha de Shinsekai Yori é bacana, porque é uma escolinha personalizada, né, pra aquele cenário, sabe? Eles, o uniforme é um kimoninho, e eles não estão numa sala de. Em algo que simula uma sala de aula, sabe? Eles estão fazendo atividades, fazem sentido. Só o fato de não ser uma high school já é um pouco diferente, porque na verdade é obrigatório ter high school. Aí não importa a dimensão, mundo ou época que você esteja, tem um jeito de enfiar high school. Nesse caso, pelo menos, não é high school ainda, então já é um pouquinho diferente. Assim. Então, aí que é o problema. No segundo episódio, tá todo mundo de uniforme no colégio fazendo uma competição besta de empurrar a perna. Certo. De todo o charme da coisa se perde no segundo episódio. Ah, mas eu acho que, de repente, isso é uma espécie de feeling. Vai ver, eles vão intercalar esses dois aspectos da série. No segundo episódio? O dia a dia. Episódio, não digo feeling. Tô falando assim, vai ver, a série é feita pra ter esses dois aspectos. O aspecto da escolinha, pra agradar quem curte, e o aspecto de todos esses mistérios que estão por trás, que ainda não foram solucionados. Então, episódios vão focar mais nisso. O problema é que você nem toca no assunto no segundo episódio. Eu também vi um pedaço do terceiro. E sei lá, é que a gente tá falando de primeiras impressões. O primeiro episódio realmente é muito bom, né? Você tem uma trilha sonora boa. Eu achei o ritmo meio estranho, mas achei que tinha um potencial bem grande. Mas o problema foi que eu vi o segundo, e o segundo ele destoa completamente disso. Pode ser isso que você tá falando, eles podem intercalar. Realmente é uma escolha estranha eles resolverem abordar esse lado justo agora no segundo episódio. Tá todo mundo excitado com o primeiro, de repente o segundo eles dão uma segurada, logo agora geralmente eles demoram um pouquinho mais, né? Ou talvez seja parte da... Não, talvez seja tática mesmo. De repente, vamos entregar logo essa merda. Uhum. Vai ser isso também? Pra ninguém. Pra quem tiver que decepcionar, já decepciona agora e vai embora. Entendeu? E só fica quem quiser, sei lá. Eu não me animei a assistir, não. Depois que eu assisti o segundo, eu já até dropei, assim, sabe? Falar, sério, eu não vou assistir isso, não. Porque... Nossa, que exagero. Realmente não quero ver outro anime besta de colégio com superpoderes. Ah, cara, eu acho que não vai ser isso, porque os mistérios que eles jogam no primeiro não são superficiais, entendeu? São coisas verdadeiramente intrigantes. E é um universo original mesmo. Então, eu acho que mesmo que eles tenham feito isso no segundo, porque geralmente eu diria isso, pelo menos assim, se fosse dia a dia chato de escolinha mágica e os mistérios fossem bobinhos, aí beleza. Mas a backstory que eles estão tentando apresentar parece ser bem, bem interessante, bem, bem profundo e tal. Até que se prove o contrário. Então eu acho que de repente vale a pena aturar um episódio ou outro focado nas aventurinhas deles lá empurrando pedra, entendeu? De repente, no final das contas, isso vai ter quantos episódios isso, de repente? Uns 12, 13? É, vai ser um curso, certeza. Então eu acho que no final das contas pode ser que valha a pena, não sei. Eu tô com peninha, assim, de realmente dizer, não vai ser uma merda, porque não parece ser. Eu não gostaria que fosse, porque eu me interessei pelo universo. Uhum. É que assim, ele não tem mangá nem nada, ele é um... Uma história original. Ele é baseado na novel, né? Ah, tá. E às vezes você tem esse ritmo da novel, é diferente também, né? Uhum. Porque você pode começar contando a história de um jeito, depois você volta pro, né, volta pro outro nível, pra depois começar de novo e... Uhum. Sim. É bem comum os personagens pra depois você começar a entrar na história, né? É, sim, é bem comum você dar uma parada no plot, na ação, pra... Só que pra eu achei muito cedo, os personagens. Eu achei que o segundo episódio podia ter sido um pouco melhor nesse sentido, de que eles não precisavam já no segundo episódio ser só isso. Não mostrou nada além disso, sabe? Deu uma desanimada bem grande, pelo menos pra mim. Mas é bem feito, né? Feito pelo A1 Pictures e tudo. É bem feito, assim, bem bonito. Os efeitos, os efeitos das magias e tudo são bem legais. Sim. Bem, vamos. Eu não vou falar as coisas que eu falava, não, já que o Jorge já fez uma edição aí que ele cagou pra isso. Eu não vou me importar agora. Vamos pro próximo. Vamos pra um que o. Oi? Tem já que você falou. As coisas que eu falava de horário, de estúdio. Ah, sei. Foda-se, tô preguiça de procurar isso. E, enfim, então vamos pro próximo. Vamos pra um que o Jorge não gostou at all, que é o Codebreaker. O Jorge disse que ele parou de assistir, né? Você nem terminou. Não. Foram dois, esse e o outro também de robô lá que. Qual? Gyrotizer, Eu também não vi ele todo, não. Mas enfim, Codebreaker. Quando eu vi, cara, eu achei que era um. Ou um Otome Game, ou um show de ação daqueles que rolam harém e tal. Porque é uma menina e quatro ou cinco garotos, né? Todos bonitinhos, um com cabelo de cada cor e tal. Achei que fosse algo do tipo, mas não, é uma garota Shonen Magazine. E. Que é bem comum, né? Se você for parar pra pensar que Reborn também é um desses mangás que sai na Shonen Jump. Tinha tudo pra sair numa Asuka. Mas, realmente, não tem muita coisa, né? Não é um anime com muita coisa, não. Apesar de eu gostar da protagonista, eu gosto dela. Mas explica aí. O problema é que eu achei muito... tipo assim, o set inicial, muito, muito, muito clichê, sabe? Eu já vi isso feito. A animação, eu já não gostei da animação também, muito fraca. Esse estúdiozinho... Kinema Citrus também, é um estúdio com iniciante aí, que não fez muita coisa. Uhum. E aí já começa com aquela personagem, sabe? É a personagem de tsundere com o... Mais um Sasuke, sabe? É o cara cool e malvado e... Mas que tem aquele lado sentimental também, sabe? Que tem fogo azul nas mãos. Ah, sério, velho. De novo, chega. Eu tô ficando meio enjoado dessas coisas sem criatividade nenhuma, sabe? Porque aí o que acontece? Aí ela vai defender o cachorro. E aí o cachorro... Os caras batem no cachorro. Coisa. O cachorro foi uma coisa que machucou muito o Johan. É, porque não? Porque foi o cachorro que fez o Johan pra assistir. Não foi só isso, mas tipo... Aquela cadela, né? É, uma cadela que tem lá, só que tipo assim, a animação dos outros personagens é normal. E aí a animação do cachorro, ela é zoada. Ela é uma animação assim, meio SD, meio, sabe? Só que no meio da cena, imagina uma cena tendo dois personagens tendo uma discussão, e aí aparece um cachorro com as patinhas, sabe? Tipo o cachorro do de anime da Nickelodeon, sabe? Essa coisa assim que a pata não mexe direito. Uma animação zoada de propósito. Isso é tirou a imersão da coisa, assim, porque a menina tava jogada no chão, sangrando, falando, não, porque você não pode fazer isso, aí o cachorro de repente, sabe, se mexe assim, eu, porra, velho, mas que zoação, que comédia isso, né? Então, esse é um tipo de jogo que costuma acontecer muito nesses, nos shows das outras revistas, né, fora Jump, que você tem uma trama que parece que vai ser mais séria e tal, mas você acaba tendo esses alívios cômicos aqui ou ali, pontuais. Ah, tudo bem, tem um alívio cômico, beleza, mas não no meio da cena, entendeu? Eu acho então, mas rola no meio da cena. Rola isso em... Você já leu o mangá de Fullmetal Alchemist? Rola isso em Fullmetal Alchemist, sabe? Ah, sim. Então, não é nada tão alienígena assim pra mim, pelo menos, sabe? Eu gosto da ideia, é uma cadela de rua, né? Ela é toda magra. Ah, a cadela é legal, não até. Nada. Apesar da cadela morrer e tudo, né, tipo... É o primeiro episódio todo sobre a cadela. Quando chega o cara e aí ele, vocês vão ser julgados por mim, que sou o cara das chamas da justiça e blá, blá, e ele bota fogo em todo mundo, fogo azul. Aí, cara, sabe, eu já vi isso, a Ona Exorcist, sabe, tem várias coisas muito melhores, muito mais bem feitas pra mim dedicar meu tempo do que um negócio desse que nem bem animado é, sabe? Uhum. A animação é fraquinha, os character designs são fracos, o background é irrelevante, é aquela coisa genérica. Ainda você junta ainda tipo um enredo clichê, aí, sei lá, pra mim é uma bosta completa. Então, mas a garota eu gostei dela, eu não achei ela só uma tsundere, sabe? Acho que ela é mais uma... É uma garota esportista meio bruta, sabe, e tal. Não acho que tsundere descreve ela muito bem, não. É. Não, que eu digo assim, que aquela... É fisicamente bruta, né? Ela é musculosa, né? Não, é que ela é tipo assim, ela é uma lutadora, e ela luta pro estilo de luta lá do pai dela, blá blá blá, mas aí quando ela vê o cachorro, ela se derrete, tipo, tsundere por causa disso, sabe? Uhum. Uma hora é tsum tsum, outra hora é derere, é isso, tipo. A hora que ela vê o cachorro sofrendo, ela vai, entendeu? Atrás, sim, pra ver a justiça e tudo. Sei lá, uma personagem desse tipo, prefiro a Medaka. Sim. Sabe? Mas enfim, é realmente fraquinho, principalmente em comparação com outras coisas. Só um último detalhezinho, no final do episódio fica subentendido se ela morreu, fica a dúvida se ela morreu ou não. É óbvio que ela não morreu. Óbvio que ela não morreu, mas eu achei legal que no preview do próximo episódio eles não mostram ela, né? E é o tipo de cuidado que o Japão não costuma ter. Então, detalhezinho, curioso. Enfim, Cris, puxa um aí que você viu. Little Busters. Porque... Como é, cara? Não, então, esse, eu achei engraçado porque eu perguntei pro Darko, ele começou a assistir antes de mim, eu falei, me passa uma lista aí do Must See, porque vai ter pouco tempo, eu não vou assistir todos e tal, que eu devo ver assim, né, confio no seu gosto. Aí ele me deu uma lista, depois ele falou assim, se não der tempo de ver isso tudo, vê pelo menos esse. Aí me passou uns três. E um deles era o Little Busters, ou seja, tipo assim, nossa, isso deve ser muito bom mesmo, né? Mas não. Não entendi por que você achou ele tão também, bom assim. Ele vem no MSN e fala pra mim, nossa, Little Busters é demais. Eu muito Little Busters, é isso? Qual foi desse anime? Assim, eu entendi sobre o que ele diz respeito, o que ele tá querendo dizer. É um grupo de amigos, eles são amigos de infância, né? Agora eles vão fazer um time de beisebol. E é isso? E é isso, sim. Eu não entendi. Por que era bom? Isso, na verdade, o problema é que isso é um jogo, né? Aqueles jogos de como é que fala? Não é Eroge. É uma visão novel. Que ela não. Ela tem elementos de date sims, obviamente, mas ela vai um pouquinho além. Ela tem uma mecânica tanto de luta. Uhum. Quanto de beisebol, né? Você tem uns minigames de beisebol que você faz na nova e tal. É tudo randômico. Eu falo assim, é uma combinação tão randômica que poderia até ter funcionado pra mim, mas de repente se tivessem personagens, assim, que tivessem destacado pra mim, mas eu achei a personalidade deles... O que eu acho eu acho que esse título, pelo que eu ouvi falar, né, por aí, o título é muito famoso nos Estados Unidos, né, no Japão. Esse jogo é muito famoso, o Little Busters é muito famoso, tanto que os japas queriam que o Anik adaptasse, né? Sim, por quê? Porque o Little Busters é daqui, se eu não me engano. Foi a que o Anik adaptou muitos jogos daqui. Canon, Clannad, né? Exatamente. E por algum motivo o Little Busters era o único que ninguém nunca fez, sabe? Então, faz uns 5 anos que todo mundo tá esperando quando que o Little Busters vai ser animado. Uhum. Aí o Kyoane parou de fazer os animes daqui, né? E o pessoal achou que nem ia sair quando de repente foi anunciado. Uhum. E tá aí. assim, anunciado pelo JC Staff, né? Que é um estúdio que tá, né, caminhando nos passos da Kyoane, né? Se por acaso fosse da Kyoane, talvez eu poderia ter gostado mais, porque aí pelo menos a animação seria bonitinha, teria alguma coisa mais. Porque assim, a animação tem nada demais, é normal. O design dos personagens é bem genérico, tem nada demais também. A personalidade deles também é genérica, não foi, pelo menos nesse primeiro episódio, eles não são utilizados de forma única ou diferente ou legal, são interações bem comuns também. As situações apresentadas também não são particularmente, assim, não, eu não achei ruim, ok, mas nada se destacou pra mim, entendeu? Nada me empolgou e tal, e eu achei a colagem dos temas meio randômica, entendeu? Você tem um grupo de amigos e de repente eles vão jogar beisebol e isso vai ser o que então? É um anime sobre beisebol, é isso? Mas também então, mas vai ser, as garotas particularmente me irritaram profundamente, todas elas são muito genéricas, aqueles cabelinhos, é bem cara de visual novel mesmo, assim, bem, enfim, não me prendeu, assim, eu não sei se de repente vai se desenvolver de uma forma interessante, entendeu? Então, ruim não é, mas realmente não se destacou em nenhum aspecto pra mim, assim, não sei. Então, várias coisinhas, sabe? Realmente é uma colagem de elementos randômicos, mas foi justamente por isso que eu gostei, sabe? São elementos randômicos que eu só consegui botar uma cola que, pelo menos pra mim, fez eles funcionarem de uma certa forma, sabe? E eu achei legal que, apesar de ser um anime baseado em uma visual novel, e isso deve ser muito bacana, principalmente na visual novel, você tem um núcleo masculino muito forte, assim, personagens masculinos com personalidade, com importância, tipo, todo o grupo gira em torno de um personagem masculino que não é o protagonista, e que é meio que a Haruhi do grupo, sabe, é o cara que tem as ideias loucas e tal. Eu encarei muito a colagem das ideias malucas como exatamente isso, sabe, um grupo focado em um personagem excêntrico que tem essas ideias loucas, e isso acaba sendo a cola que junta esses elementos randômicos. Uhum. E o traço é genérico, mas é interessante porque ele é genérico não de hoje em dia. Ele tem um quê meio retrô. O anime, principalmente, ainda deixou. Foi bem fiel ao traço do jogo, sabe? Uhum. Então, eu achei interessante ver ele ter demorado pra sair e aí ter esse quê retrô de 6 ou 7 anos atrás, sabe? Que hoje em dia você já consegue sentir você já consegue sentir esse antigo nele, sabe? Eu achei bacana. Inclusive, ele foi muito bem recepcionado pelos fãs japoneses, que eles acharam que o enredo, assim, e a animação, o character design, tava bem próximo do jogo, né? Sim. Eu não achei, assim, o character design tão genérico. Eu achei até que interessante, mas nesse jeito que você falou, assim, os personagens têm caras de personagens de anime de 5 anos atrás. Sempre tem uma menina do cabelo curto com a fita, esse tipo de coisa, assim. É meio genérico nesse sentido dos elementos, mas os personagens em si até que são bons. Sim, a gente não percebe. Eu achei bem animado. Eu não tenho problema com traço retrô, não. Tem animes que são assim, que eu até elogio por serem assim. É, porque realmente eu achei genérico, assim, no mau sentido da palavra, entendeu? Eu não achei nada realmente de particularmente interessante ou diferente de outras coisas que eu já tinha visto. Eu acho que, assim, em termos de, lógico que o JC Staff ainda não tá nem nos pés da Kyoane. A Kyoane vai demorar até aparecer alguém tão bom quanto eles, né? Porque os caras estão on fire total. Mas, assim, tá, eu acho que em termos gerais, assim, de qualidade de produção, eu acho que até que foi bom, mas não me animou tanto, assim, porque eu acho que isso é uma coisa muito de, esse é um anime muito de contexto, assim, de que você tem que conhecer, se você conhecer, não tem que conhecer, mas se você conhecer previamente a história, o roteiro, os personagens, talvez seja muito mais interessante, né? Que eu acho que ele foi bem recepcionado no Japão. É, ele me deu vontade não só de assistir o anime, mas tipo, vou jogar o jogo também, sabe? Então acho que ele realmente funciona muito casado com a visual novel. E o que você falou da animação, realmente, animação muito boa, e essa é a coisa interessante, sabe? A gente não percebe, mas a animação evoluiu muito nos últimos 5 anos. E aí quando você vê um character design de 5 anos atrás, animado com as técnicas de hoje em dia, é uma coisa muito curiosa de se ver. Sabe? Isso é verdade. Vamos pro muito ruim, o único que eu não consegui ver até o final. Onichan Dakedoai Sai Araba Kinkenai Yone, que eu já sei que os japoneses chamam de Oniai. Outro troço ruim, pariu. Onichan Dakedoai Sai, né? Acho que é isso. Aí sai Areba Kankenai, né? Você pode ser meu irmão, mas se houver amor, isso não. O fato de você ser meu irmão não tem nada a ver. Traduziria. Adorei o título. Imagina isso passando na Globo com esse título, aí o cara fala: você pode ser o meu irmão, mas não sei o quê. Mas esse, o Nijan Dakedo, tipo, você é meu irmão. Mesmo sendo meu irmão, Aisayareba, quer dizer, se houver amor, Kankenayone, não tem nada a ver, tipo, não importa. É isso, uhum. O título quer dizer isso. Então, vê a primeira metade, né? Até o comercialzinho. Eu não vi também. É todo sobre a menina implorando pro irmão comer ela. A menina vai morar com o irmão e ela fica lá implorando pro irmão comer ela e o irmão não quer. E é isso. Aí, de repente, no meio do episódio, corta, dá um salto no tempo e mostra que apareceu, tipo, mais 5 meninas na casa. Mas, meu, do nada mesmo, né? É do nada mesmo. Do nada. Ela vai dormir, ela acorda no outro dia, dá um salto no tempo, né? Tem umas 5 garotas no café da manhã, né? Tipo isso. E eu sei que eu tava com tanto ódio do anime, mas tanto ódio do anime, que eu virei e pensei, porra, não sei quem são essas meninas, mas foda-se, então eu não quero saber, não. E desliguei, sabe? Não consegui continuar assistindo, é muito ruim. É, tipo assim, era um anime de incesto, né? Tipo, vai ser o romance entre os dois. O irmão não quer porra nenhuma e ela tá, né, só falta, né, cair pelada em cima dele. Aí, do nada, vira um harém também. Sim. Um incesto, harém. É feito pelo Silverlink também, que adora fazer essas bostas, né? Então, todos esses animes hentai, essas coisas, é tudo deles também, né? Então, pra apontar o quanto eu não gostei desse anime, eu anotei aqui, eu tava assistindo antes de trabalhar, de manhã cedinho. E eu anotei aqui que eu tinha duas opções, trabalhar ou terminar de assistir, eu fui trabalhar. Não, mas é horrível mesmo, assim. A garota principal, até que ela é bonitinha, o character design até que é legal, assim, é uma gracinha ela e tal, mas whatever, né? Não dá. Se você tiver muita vontade de comer a sua irmã, assiste, se não, deixa quieto. É bem por aí. Isso é aquele bagulho do Imoto, sabe? Imokon, sabe? A parada do Oreno Imoto. É bem isso, tá ligado? Uhum. Isso é um público específico que só existe não, mas existe com força no Japão. Apesar de Oreno Imoto ser bacaninha. Hã? Apesar de Oreno Imoto ser bacaninha. Não, sim, Oreno Imoto é bacana porque explora outras coisas. Só né? que não. Só que não. Puxa aí, Cris. O Magi? Magi? É Magi ou Magi? Magi. É Magi. Se for falar em japonês, é Magi, né? Magi. É, imagina que é Magi. Chama um personagem de Magi, né? Não, chama um personagem não. De Magi em algum momento. Então o que que chama Magi? Ah, sim, chama. No segundo episódio ele chama o personagem de Magi. Sim. É Magi. Eu já tinha lido mangá, né? Na época eu tava lendo vários mangás, eu vi que tinha começado a sair. E aí eu li os 5 primeiros capítulos, gostei pra caramba. Só que por algum motivo eu não continuei lendo. E a animação fez muito juiz, né? E até melhorou, porque a animação é muito bonita. Ah, então, é do A1 Pictures também, e, tipo, foda, impecável, né? Tipo, muito esse bom. Foi aqueles que os caras falaram, não, nós vamos pegar todo o nosso dinheiro e enfiar nisso daqui. Eu gostei bastante, achei bem, bem leve, assim, é uma trama que realmente não é muito complexa, mas é uma aventurinha shonen bem legal, que não machuca, mas também que respeita a sua inteligência, te mostra. Quando começou a passar abertura e tal, eu senti uma vibe meio El Hazard e tal, eu até achei que fosse outra dimensão. Uhum. Porque eu realmente comecei a ver sem saber nada a respeito, assim, eu não sabia que o garoto era o Aladdin, nem que o outro ia só Alibaba, sabe? Eu não sabia que eles iam ter esses nomes, assim. E que ia ser uma terra realmente baseada no mundo lá das Mil e Uma Noites. Achei que fosse alguma coisa tipo outra dimensão mesmo e tal. Mas achei legal, achei bacana, achei engraçado, divertido, diferente. A dinâmica deles é um pouco diferente. O personagem em si do Aladdin é diferente, né? Porque ele é uma criança, mas ele é meio tarado, mas ao mesmo tempo ele não é só um alívio cômico, né? Ele tem os momentos mais sérios, assim, tipo, sei lá, achei legal, achei as motivações e o relacionamento daqueles dois, achei diferente, assim, do que a gente vê normalmente, né? Então, eu achei, assim, que apesar de leve, ele dá, assim, umas... Ele tem uns temas que ele retrata que dão, assim, sabe, isso pode ficar bem sério, isso pode virar uma história bem complexa. Sim. Isso pode, não bem complexa, né, exagerar isso, né, mas, tipo assim, você pode dar uma profundidade maior pra história, pro enredo, de forma que eles abordem, por exemplo, né, escravagismo, aquela coisa do, sabe, das classes sociais e tudo mais. Sim. E do fato de que o garoto, ele tá usando aquele poder e aquilo não é uma coisa simples, sabe, não é um poder que todo mundo tem, é uma parada totalmente especial. Então você não, a série já tem vários ganchos assim pro futuro, né? O que são aqueles dungeons, da onde saiu o garoto em si, da onde saiu aquele gênio dele, enfim. Já tudo isso já tá em aberto e o próprio Alibaba também, ele meio que tá ali, mas ainda tem muito que ser contado assim a respeito da origem dele, da onde ele saiu, porque ele é do jeito que ele é, né? O Alibaba é um personagem muito bacana, cara, no mangá, mais pra frente ainda, sabe? Ele demora muito, ele reluta muito em largar a covardia. Porque você tem um personagem covarde no shonen de ação, ele é covarde tipo no episódio, né? Uhum. E aí ele supera isso e ele começa a ficar tão corajoso quanto os outros. O Alibaba, ele continua. Ou então, de repente, isso, ele é aquele covarde eterno que vai funcionar de alívio cômico, né? Mas é por isso que eu tô falando, né? A série não envereda tanto assim por esses caminhos fáceis do shonen, uhum. entendeu? Quer dizer, tem o clichê básico dos amigos de duas pessoas diferentes que normalmente não se juntariam, mas que acabam se juntando e um vai completar o outro e vão viver aventuras, né? Mas para por aí, entendeu? Todo o resto, o pacote da coisa é bem único, assim. Achei bem legal. E tecnicamente é perfeito, né? A animação é muito boa. Hein? Eu vi o segundo episódio hoje, cara. O design é bem expressivo, né? O design dos personagens é bem expressivo, bem legal, bem... mistura bem, né? Porque tem o, por exemplo, o Alibaba é bem normal, né? Mas você tem uns outros que são bem cartunescos, né? Tipo aquela prostituta que ele encontra no. Sim. Que é completamente, né? Bizarro. Acho legal. E a forma como eles brincam com. O Aladdin, né? Um personagem, o design dele é bem elástico, assim, né? Porque vai mudando de acordo com. Muda bastante de acordo com a emoção dele. Há tempos que eu não vi essas coisas assim. Dele. Brincar com esse exagero, assim, mas sem... sem... A parada do Jin também, do Jin, que é do gênio, né? É muito legal também. Né? Ele nunca sai por completo da forma. Muito original aquilo, né? Tipo, muito legal. Tem uma explicação sem cabeça, né? Deve ter. Eu vi, assim, um negócio meio One Piece das Arábias, sabe? Tipo... É. Uma parada de aventuras, mas... Poxa, não, trilha, rolou uma trilha meio música árabe, meio música eletrônica, assim, na cena. Sabe? Não. A trilha sonora era maravilhosa. Tô. Legal, cara, curti. Tô curioso. Já teve abertura, chegou a passar abertura, né? Passou. Chegou. É, passou, tá. Aí teve uns que não passaram. Não, acho que não teve encerramento, né? O encerramento. Ah, não tipo, lembro, cara. O encerramento é bem ruimzinho, assim, eu vi hoje, tipo, é bem qualquer coisa, assim. Ah, tá. Mas então, aí é bacana você ver um anime, um shonen bem animado, né? Sim. Um shonen bem animado num cenário lúdico, né? É. Porque, tipo, você pensa no Exorcist, apesar de ter a magia e tudo mais, ainda é num mundo parecido com o nosso, sabe? Uhum. Aqui é tudo fantástico, aqui é tudo muito, muito distante. É. E é bacana você ver essa animação legal e essas cores bonitas e tal. Achei bem legal. Tipo, é aquele universo das mil e uma noites, né? Tipo. Uhum. É só aventura o tempo todo, é uma maluquice completa, assim, mas é ótimo, né? É legal que deve aparecer mais personagens, né? Parece. Ele é publicado desde 2009, né? Ou seja, tem 3 anos aí de mangá já. Tá, não acabou ainda, né? Não. Então vai ter bastante coisa. Acho que é na Sunday, não é? Acho que é na Sunday. Isso acho que é. Capaz até de eu começar até depois o mangá, deve ser bem legal. É bacana. E o mangá também é muito bonito, o traço é muito bonito. Geralmente quando tem um anime muito bem animado, muito bonitinho assim, que geralmente o mangá vale a pena dar uma olhada por causa da arte em si. Busoshinki, que é uma bobagem, mas que eu não fiz tanta anotação, nem sei porquê. Busoshinki, é. Só as eu imaginei que você né? fosse falar muito disso. Tipo assim, é bem a coisa de que uma pessoa. Vão falando aí que eu vou te pegar refrigerante, já volto. Vai falando. Demorou, beleza. Não vai perder nada. Busoshin, que é o anime das Angelic Layers, né? São bonequinhas de 15 centímetros que lutam. Tem batalhas, tem rinha de bonequinhos. O mais impressionante, assim, né? Que, tipo assim, isso é uma linha de figures da Konami, que a Konami investiu em mangá e anime pra vender mais figures, né? Uhum. Então é um ciclo sem fim de um produto muito bem sucedido, né? É bacana porque elas têm articulação. Elas são exatamente a figure, sabe? Elas têm a articulação das figures de verdade e tal. Elas são realmente a bonequinha. E aí você tem todo um anime que é voltado pra batalha, vai ser aqui a luta das figures, não sei o que. Esse é o primeiro episódio todo sobre mudança. Mudança de casa, sabe? O personagem principal se muda pra uma casa, leva as bonecas dele e as bonecas ajudam na mudança. E aí... Sobre como as suas bonecas são apaixonadas pelo dono, sabe? Isso. Elas te chamam de mestre e elas chamam muito. Muito creepy pra mim, sei lá. Aí jogam, tem uma hora que jogam leite na boneca, aí já vem aquela referência daquele cara. Não sei se é aquele cara ou aqueles caras do Nichan que, sabe, que ejaculavam nas figures e botavam fotos, sabe? Tipo... eu até anotei aqui que o desafio é um hentai disso, né? Um hentai com crama disso, sabe? O bagulho já é um hentai, por que você quer um hentai disso? É porque dá pra fazer coisas muito legais, cara, com boneca. Aquele moleque vai pegar e enfiar aquelas bonecas no cu, né? Só pode. Exatamente. Voltei na melhor parte, falando de boneca no cu. Já chegamos nesse anime? A parada é assim, Live, de uma linha de figures de bonecas de ação... Sabe, de figuras de garotas de ação, assim, todas elas são robozinhos. E o anime é feito pra isso, pra você botar essas essas figures novas no anime e vender mais figures pra quem já comprava isso. Ah, e tem várias referências àquelas, sabe aquela prática de você ejacular nas figures? Uh-huh. Aquelas fotos que aparecem no Nichan e tudo mais? É um negócio que a gente faz toda semana. Então, o anime é sobre isso. É isso. Esse é o anime. É do ejaculando suas figas. É, então. As bonecas estão apaixonadas pelo cara, que deve provavelmente ser apaixonado pelas bonecas. Ele tem várias, tem uma. Eu tô muito intrigado com uma coisa. Tem uma boneca peituda. E na abertura, quando ela tá se mexendo, os peitos dela balançam. Claro. Isso não faz sentido, porque ela é uma boneca. Ela é feita de. Não é nem de metal, é feita, sei lá, de quê, cara. Por que os peitos não balançariam, né, cara? Não é pra balançar. Enfim, é isso. Mas as cenas de batalha são muito legais, cara. E elas são quase todas em CG, né? Elas têm aquele CG com o cel shade. Mas elas têm. Elas se transformam, né? As bonecas, elas se transformam num tipo uns caças antropomorfizados. Elas têm uma forma de batalha que lembram caças de guerra. E a forma que elas lutam também lembram caças de guerra, né? E enfim, é muito legal. Eu gostei bastante. São jogos de câmera bacanas, meio loucos e tal. É, eu tava meio que desistindo de assistir quando começou a cena de batalha e eu vi até o final. Foi bem legal. Se o anime mais pra frente parar com a mudança e com o amor e com a ejaculação na figure e focar um pouquinho mais nas batalhas, acho que até vale a pena assistir, cara. É, e você sabe que ele não vai fazer isso, né? É. Eu acho que a vida é muito curta, sabe? A vida é muito curta pra certas coisas. Mas enfim. Sorry. Puxa, aí que você viu, Cris? É. Avenida Brasil. Não. Quem cara, matou o Max? Não, por favor, não faça isso. Deixa eu ver aqui. Os Globos de televisão. É o quê? Robotics Notes. Robotics Notes, que é do Noitâmina, né? Um dos dois do Noitâmina. Então, é do Noitâmina. Então eu tava. Você acho que acaba sendo muito injusto com o Noitâmina, né? Que é um bloco tão legal, sai coisa boa de lá, raramente eles pisam na bola. Aí quando sai um que não me empolga tanto, eu fico meio triste. Falei, ah, que pena, que desperdício. É, e esse não me empolgou muito. Mas também não. Eu achei então, muito mas bem é o que feito, eu tava falando, mas... Rapidinho, só que eu tava falando pro Darko que o que tá acontecendo agora é, tipo, são ciclos do Noitâmina. Uhum. Porque o ciclo passado foi o do Moyashimon e do Natsuyuki Rendezvous, que é, tipo, Natsuyuki Rendezvous é o, sabe, foi o que eu adorei, tipo, um dos que eu mais gostei da temporada passada. Uhum. E ele é totalmente shoujo, sabe? Totalmente, assim. Ele é shoujo ou ele é josei? Eu não sei. Ele é de Osei, né, Sojo, não, ele é de Osei. E assim, e o Moyashimon também, é um pouco mais adulto e tal. O Moyashimon você acha um saco, lenta, né? É, eu acho um saco, mas eu assisti ele inteiro, assim, sabe, ele é uma história mais lenta. O que eu acho é que ele tipo, o problema do Moyashimon é que ele repetiu a primeira temporada na segunda, é exatamente a mesma coisa. Se você assistir as duas, você fala, caraca, é a mesma temporada, só que com uma historinha um pouquinho diferente, sabe, com lugares e locações diferentes. Uhum. Mas beleza, e aí, tipo assim, só que se você for olhar antes, o que passou antes no Noitâmina foi o quê? Foi aquele C, né? Qual? Foi o C e foi um outro. Não, aquele Money. Não, antes foi Tsuritama e o... Foi Tsuritama e o... E o Kitsun Deslope, lá, o nome daquilo? É. Isso, é verdade. E antes foi o C, né? Isso. Antes foi aquele que teve aquela ciclo shonen do Noitâmina, né? É, tipo ano passado, né? Faz um ano. É, então, e aí ele voltou agora. Agora é o ciclo, né? Sci-fi. Não, mas é tipo assim... Sci-fi, sim. É sci-fi shonen, né? Porque, mas ainda assim, por exemplo, esse Robotic Notes é sci-fi, mas o bagulho é totalmente super robot, sabe? É, então, mais ou menos, né? O Robotic Notes eu achei bacana. Eles pegarem o Super Robot, sabe? Ao invés de você ter um robô de verdade, você tem um... Eu achei bacana a premissa. Tipo, no futuro próximo, um futuro próximo em que é possível construir um robô gigante, mas você precisa de uma verba muito grande, até onde um grupo de fãs adolescentes de robôs gigantes vão pra construir um, sabe? Não, sabe qual foi o problema que me confundiu? Eu, tipo assim, isso é ligado com aquele Chaos Head e com aquele... Como é que chama? Steins Gate. Não é ligado exatamente, né? Não, mas é tipo assim, no mesmo cara, é o mesmo universo e tudo mais. Eu não sei se é o mesmo universo, né? É o mesmo universo. É porque, tipo, iniciou tanto que eles, né? Usam, tanto que eles usam a mesma nomenclatura pra certas coisas. Ah, e é? Tudo. Ah, tá. É porque, tipo, eu não consigo entender a relação entre eles. Não tem, né? A relação é o universo. Então. Mas é tipo assim, eles não são interligados. É, então, é que nem o Nishioi sim, é que nem Katagatari e Bakemonogatari, sabe? Uhum. Tem a mesma lógica de nome. Eu não sei se passa no mesmo universo ou não, mas é do mesmo autor, mas não tem nada a ver um com o outro. Assim, eu gostei da premissa, entendeu? Homenagem aos Super Robots, aí você tem. Você tem um clube em que eles de fato querem construir um robô de verdade, baseado nesse robô que revitalizou o gênero na televisão. Então você tá. É um anime que tem um anime dentro do anime. E tem o jogo e não sei o que. Quer dizer, são elementos legais, dá pra fazer uma homenagem bem redonda a esse gênero e tal. E sem contar que é legal ver os garotos colegiais querendo construir um robô. Só que a forma que foi executada não me animou muito por enquanto, porque eu achei o personagem, achei aquele garoto muito chato, porque ele é feito pra ser o carinha que não se interessa por nada, é um entediado. Só que ele não é um entediado interessante. Não tem um motivo interessante pra ele ser daquele jeito, não é apresentado isso pra você. Ele só é um saco o episódio inteiro, ele não se anima com nada, ele não serve pra nada. Aquela menina que tentou animar ele o tempo todo dá a impressão que ele tá segurando a história, dá a impressão tipo, cara, tira esse garoto dessa história, ele não tá servindo pra nada aqui. Ele tá servindo sim pra me broxar, entendeu? Porque é, então, eu acho que o fraco... Ele é inútil, entendeu? Eu acho que esse primeiro episódio foi muito frio por causa dos personagens. É. Não tem nenhum personagem que te chama atenção. A personagem que mais me chamou atenção foi a diretora do colégio. É. A personagem mais bacana do episódio foi a diretora do colégio. A garota é animada, você acaba gostando dela, só porque quando você ela contrasta com o Ted do carinha, aí você gosta de qualquer coisa, entendeu? Mas ela mesma é bem genérica. Não. O problema foi que a gente viu logo no começo que eles vão conseguir, certo? Você já vê toda a galera que vai ser da turma e você vê eles andando no robô. Não sei se vocês lembram disso, mas isso acontece. Eu achei a que fosse tipo um sonho de alguém, não? É, pode ser um sonho. Não é um sonho. Aquilo ali ele tá mostrando, depois dá um corte. Aquilo lá é um flash forward, aí dá um corte e volta pra eles até eles chegarem naquilo. Aquilo ali é certeza que é o mesmo local. Eu acho que pode ser um delírio, alguma coisa assim. Acho que ia ser até bacana se no final das contas ela não conseguisse, né? Você tá maluco que não vai conseguir. Mas enfim, o que eu ia falar é o seguinte: os personagens não chamam atenção, não é nem porque eles são necessariamente fracos, mas porque a gente vê muito pouco deles. O primeiro episódio tá muito focado no robô, tá muito focado no jogo, tá muito focado no anime e fala muito pouco das pessoas. O que eu achei mesmo, e por exemplo, até que a garota, como ela é muito elétrica, não sei o que, ela não chega a enjoar, né? Ela não chega a exagerar, e aí, como ela é muito marcante, aí você vê pouco dela, mas todo anime apresenta pouco dos seus personagens no começo mesmo, independendo do contexto. Se realmente não for uma história que for focada só em personagem, né? Então geralmente você conhece pouco, mas o problema é que ele é um personagem muito ruim, entendeu? Ele é chato, ele é entediado, ele é tedioso, e a série não dá nem uma migalhinha de alguma coisa que possa ter acontecido no passado dele pra ele ser daquele jeito. Não, ele só é um saco mesmo, entendeu? E eu fiquei com raiva desse cara, então eu não quero ele ali mais, entendeu? Ele é meio que um personagem no estilo do Kion e do Orek que teve agora do Ryoka, que é o personagem que é o cara que sabe, ele é o cara que não se importa, que é o cara que quer poupar o esforço, que é esse tipo de coisa. Não, mas o Kion é diferente. Só que no caso do Kion, não, sim, mas no caso do Kion e mesmo do Orek, é que vocês não viram. Os personagens são bem desenvolvidos, você explica por que eles são daquele jeito, por que o cara, sabe assim, ele tem essa vontade de não fazer nada, por que o outro também. Então você desenvolve bem o personagem. O problema foi realmente nesse, ficou mostrando o cara jogando o jogo, aí, eu te ajudo se você me vencer no jogo, tipo, foda-se, né? E aí eu fiquei, só que aí eu fiquei muito dividido, eu falei, mas porra, eu não vou assistir o anime do Noitame, né? Então, é isso que eu tô falando, rola aquela decepçãozinha, tipo assim, nossa, um anime do Noitamina que realmente não me animou nem um pouco no primeiro episódio, e agora, né, o meu mundo caiu, todos os meus conceitos foram sacudidos agora, porque realmente eu diria que vale a pena. Eu diria que vale a pena, sabe, se você já acompanhar, acho que vale a pena arriscar mais um pouquinho, porque é Noitamina. Ele tem potencial pra ter uma virada bacana, sabe, Ele tem potencial. Eu vou acompanhar mais um pouco, porque ele é feito pelo Production ID, que é um puta de um estúdio bom, e porque tá no Noitamina, então, mas assim, eu vou assistir mais uns dois episódios e não mudar nada, eu vou dropar, sim. Porque o episódio foi bem chatinho. Por mais que o episódio tenha sido morno, a premissa ainda é bacana. É, isso então, é verdade. Talvez Mas o problema é que, por melhor que seja a premissa, se os personagens for ruim, entendeu? É complicado, assim, conviver com esse cara chato a série inteira vai ser complicado pra mim, entendeu? Porque a gente não se bicou, entendeu? O meu santo não bateu com o dele, entendeu? Eu acho que na verdade vai pular pra esse negócio de que eles vão formar o clube, porque a diretora já falou, vocês têm que ganhar o concurso daqui a 2 semanas, então eles vão começar a juntar a galera e daqui no final do anime eles vão montar o robô gigante. Porque você vê, por exemplo, você vê um personagem como o Kion, por exemplo, ele não é chato, assim, ele é na dele, ele é tímido, mas ele tem a coisa do humor, ele tá narrando a história, ele é carismático, entendeu? Então, mas o negócio ele é bem construído. Esse só garoto, negócio do humor é chato, Kion, o humor do Kion é totalmente dentro da cabeça dele, né? Uhum. Assim, a parte que ele é engraçado é só quando ele tá pensando. Mas a gente tá vendo, é o que importa. Que, tipo, não, É, então esses personagens ninguém se importou com ele, né? Porque o cara ele só pareceu ser arrogante, né? Só isso, mais nada além disso. Sim. A menina tá ali se fudendo lá debaixo do robô e ele lá, né? Ai, fazendo graça. Ainda podem explicar, mas eu acho que foi um erro narrativo, assim. Eles tinham que ter pelo menos dado, sabe, um flashback de 5 segundos pra pelo menos dar a entender que tem um motivo pra ele ser daquele jeito, alguma coisa pra poder ele continuar sendo misterioso, mas... Enfim, ser engajante, entendeu? Não ser só chato, porque ele poderia ser assim se a série pelo menos tivesse outros personagens. Mas só focou nos dois, entendeu? São os nossos protagonistas. Talvez catando mais gente, né? Deu uma aliviada. É que pra começar, assim, você já entrega os dois protagonistas, e um deles realmente é insuportável, é muita responsabilidade pra outra menina. Então, coitada, é muito injusto pra ela. E ela também, né? Ela é meio insuportável também. Então, é muito injusto, tadinha. Ela só fica feliz, também. Entendeu? É injusto querer que ela segure a série nas costas. Ela já tem que fazer o robô. Ela tem que segurar a série sozinha, entendeu? É muita responsabilidade pra uma garota só. Mas assim, ele é muito bem feito, né? Claro. Isso ele é. A animação é boa, os character designs são bem, bem novos, assim. São, tipo, inclusive, assim, o robô é bem curioso, né? Porque ele não me lembra nem Super Robot, nem Real Robots. Ele me lembra o anime que eu fiz pra corrigir reviews, Guard Guard. Que é tipo um Medabot gigante. Eu ia falar isso, ele lembra o Medabot. Pois é. Ele lembra pro caralho o Medabot. E tem a coisa do último episódio da série, que nunca foi passado. Foi meio estranho isso, né? É, sim. Foi meio fora de lugar, né? Parece que vai rolar um mistério aqui. Então, porque só que é um mistério bom bastante, porque, tipo, por que não... A gente sabe que não é assim que funciona a vida real, sabe? Um episódio não passou. Claro que passaria, entendeu? Então, mas não, tipo assim, o Chaos Head e o Steins Gate, os dois lidam com viagem no tempo. Eu fiquei pensando se não era nada com viagem no tempo, sei lá, ou se então eu que tô viajando. Vai ver no final, pô, Twitch. É pra assistir. Esse aí é tipo assim, o primeiro episódio não foi tão legal, mas até acho que deve valer a pena assistir um pouco mais. Vamos pro próximo, senão a gente não acaba hoje. K, ok, que a letra K. Mais um anime, esse eu fiquei ainda mais perdido, cara. Não consegui entender como que tava acontecendo nesse troço. Oi? Eu fiz umas anotações subjetivas aqui pra tentar ter o que falar sobre ele, porque não dá pra entender nada. Enfim, ele é um universo fantástico, onde as pessoas... E é um shoujo, velho. Mas as pessoas têm superpoderes e tem umas cenas de ações meio escalfobéticas. Ele me deu um clima que eu marquei aqui, que é Persona Meets X. Eu não sei exatamente porquê, mas ele tem essa coisa urbana de prédios e cultura urbana de Persona, ao mesmo tempo que ele tem uns cenários mais apocalípticos, um pessoal em cima de prédio, umas batalhas mais grandiosas, que me lembrou muito Max. Eu coloquei aqui o Number 6, aquele anime também que era do Noitamina, misturado com The Gray Man. Ah, sim. Porque tem uns bagulho assim meio retrô, meio sabe, meio... religioso, meio pan, assim. Sim. Mas é muito confuso, né? É um grupo. O negócio é que ele é encomendado pela Animax, certo? Uh-huh. Os créditos já são em inglês. Já são em inglês, sim. Eu acho que isso é tipo um sanduíche feito já pra americana. Né? Não, o começo do episódio. O começo do episódio é tudo em inglês, né? Que são os gringos lá, tem os gringos. E engraçado que o fansub que eu peguei, ele acha que eu consigo entender aquele inglês todo. Né, filha da puta, né? Eu não botou legenda e eu tive que ficar fazendo mais esforço pra entender o que esses japoneses que acham que falam inglês estão falando. Eu acho que talvez seja isso, seja anime pra americano, assim, sabe? Sem cérebro, você não precisa pensar. É só coisa na tela, pisca e brilha e se mete. Eu não sei. Tem um cara andando de skate, velho. Quem anda de skate no Japão? Bagulho cheio de terremoto, ninguém faz isso, cara. Ó, perigoso. Talvez. E a sequência do skate é muito boa, né? Porque o moleque sai andando assim, é mó legal, é bem animada. Sim, não. O anime ele é muito bem animado, ele é muito bonito. Ele tem, assim, como a gente falou, ele tem umas cenas muito alfabéticas, muito escandalosas, que não significam nada, porque você não tá entendendo porra nenhuma, mas são muito bonitas, sabe? E aí você fica, caralho, que troço bonito, mas não tá entendendo porra nenhuma, que é isso? E é um estúdio, é o estúdio Go Hands, tipo, um negócio, estúdio que fez um anime, dois animes, sabe, tipo... Uh-huh. Muito, muito, assim... Sei lá, a minha impressão foi, olha, isso aí vai passar no Cartoon Network e os americanos vão adorar, sabe, mas... Uh-huh. Mas enfim, tem uma ganguezinha, tem uns semi-delinquente, tem os Aofuku, que é um pessoal de uniforme colegial azul, que lembra muito Shinsegumi, eles se organizam meio que Shinsegumi. E aí todo mundo tem superpoderes, o pessoal faz umas barreiras no ar, e não sei o que, e o caralho, não dá pra entender porra nenhuma. Só que é superpoder que explode tudo, né? Tipo, esse planeta já estaria aos pedaços, né? Porque é uns troços muito exagerados, muito exagerados. Né? Ah, vou te pegar, bum! Você também. Eu vou continuar assistindo porque é muito bonito, então sei lá, eu consigo ficar 20 minutos por semana. E hipnotizado vendo esse próximo episódio. Tem outras coisas mais bonitas, velho. Quando tem o anime da KyoAni na temporada, você não precisa de nada mais bonito. Você... Eu sei que o anime é tão confuso, mas ele tem umas falas em alguns momentos que parece significar alguma coisa, sabe? E aí eu comecei a pensar se isso não era uma metáfora muito elaborada pra alguma outra coisa. Mas eu acho que estou pensando demais. Cara, então esse anime não é feito pra americano, se é confuso, porque americano tem que ser coisa mastigadinha. Pois é, mas ele é confuso, mas ao mesmo tempo você consegue deixar isso de lado e só ver as batalhas grandiosas. Eu acho que o Mike tá, o Darko tá tipo, super valorizando. Não, eu não acho que é confuso, acho que são aqueles discursos, sabe, aqueles discursos impactantes, sem conteúdo, sabe, tipo, usando palavras grandes, eu acho que é isso. Pode ser, como eu falei, esse anime ele é uma casca vazia, você encaixa ali dentro o que você quiser. Ou eu acho que o objetivo talvez seja realmente ser uma casca vazia, não ter nada dentro. Eu, pra mim, quando já começa com esse negócio, já é do Animax. Os créditos já estão em inglês, eles já estão facilitando demais. Entendeu? É tipo assim, olha, a gente não vai vender isso aqui, nem assiste. Mas eu sei que assistir esse anime alterado de alguma forma, encher na cara, enfim, isso é muito bom. Então eu vou guardar o episódio aqui pro dia que eu beber uma garrafa de voz pra assistir. Prefiro ver Madoka. Se eu ficar bêbado, eu vou ver Madoka. Tonari no Kaibutsu-kun. Porra. Muito bom, cara. Nossa, bom. Muito bom. Pra mim é um dos top da temporada, cara. Cara, é que assim, né? Esse é o shoujo, isso, né? Confirma cada vez mais que a gente. Nós somos garotas, né? Porque. Vai estar de shoujo assim na casa do caralho, né? Pode ter um shoujo na temporada que já estamos nós três. Ai, que legal. Não, realmente, esse foi um dos que se destacaram pra mim, assim, né? Porque é muito diferente, né? Tipo, a gente tá acostumado a ver história de romance, esse tipo de coisa, mas história é meio clichê, né? Aí quando rolam umas paradas assim, diferentonas, assim, nesse estilo. Eu vou te falar que, na verdade, eu não sou uma garota, sou uma mulher mesmo mais velha, porque geralmente o que eu sempre tô pagando pau é de Josei mesmo, né? Porque shoujo em si é uma coisa meio irritante, porque tem esses romances que duram pra sempre, você sabe que o cara nunca vai beijar a garota mesmo, sabe? E ninguém nunca vai dar pra ninguém, hora nenhuma, entendeu? No máximo, no último episódio. Mas menos. Enfim, eu tenho trauma, enfim, tudo que eu vejo é assim. E aí, e esses caras que são impossivelmente másculos e afeminados ao mesmo tempo, enfim, coisa bem pra garota japonesa gostar mesmo. Mas esse é totalmente diferente mesmo, assim, a dinâmica dos dois, assim, é bem legal e os personagens são muito bons, são muito carismáticos e a interação deles é muito gostosa de ver, entendeu? É como se fosse uma comédiazinha romântica gostosa de assistir, assim. E o desenvolvimento legal. Que acontece no primeiro episódio chega a assustar, porque é tanta coisa que acontece no primeiro episódio que você fica assim, tipo, peraí, isso aqui é um OVA? É um filme? É fechado? Vai acabar agora? Entendeu? Eu fiquei com a impressão, eu não sei, eu não chequei no mangá, sabe? Mas eu fiquei com a impressão que esse primeiro episódio condensou muita coisa do mangá. Parece que é um volume inteiro. É muita coisa, cara. Eu acho que ele é assim mesmo. Eles desenvolveram coisas assim que demoraria normalmente mais tempo pra acontecer. Então eu fui pensando, eu fiquei mais curioso ainda pra ver a continuidade disso, entendeu? Não, sabe por que eu acho que não? Porque na sinopse, se você pegar a sinopse desse mangá do anime em qualquer lugar, ele já fala que isso acontece, tipo, aquela cena do beijo acontece logo no começo. Então acho que isso é mais um elemento pra ser diferente mesmo. Apesar de que eu já tenho uns dois ou três shows recentes que eu já vi por aí, que cena de beijo no primeiro volume, se pá, até no primeiro capítulo, é até bem comum, sabe? Isso? Então, charada de cena de beijo, aí bota um conflito pra enrolar um pouquinho, pra não acontecer já. Ou não. Mas é que a parada, assim, apesar de ser um show, hoje, tipo, o garoto é muito bem, né? Ele é muito realista, assim. Cara, ele é um personagem muito bem construído, cara. É um personagem bom, assim. Você olha e fala assim, puta, eu conheço um cara assim, né? Tipo, eu conheceria uma pessoa que se comportaria desse jeito. Não, ele o é um legal, garoto, ela é muito interessante também. Tipo, né? Não, o legal é que geralmente também Shoji vai apresentar a menina como sempre, assim, a garota mais insegura. Assim, aquela personagem feita realmente pra leitora se identificar, né? E nesse caso, dá a impressão que eles realmente não buscaram isso, porque ambos os personagens são bem diferentes e são bem únicos, assim. Ele não é aquele típico galã, e nem ela é a típica heroína de shoujo, porque ela é fria, calculista, ela não quer se entregar aos sentimentos, ela quer focar só no estudo, não sei o quê, e vem ele, que é um cara que precisa de se conectar emocionalmente com as pessoas, ele não consegue, ele vai tentar justamente com ela, né? Então é toda uma dinâmica bem, bem diferente, assim, bem, bem legal. Sim. E é bacana porque ele é o cara que não sabe como agir nas situações, e por causa disso ele age de forma bruta e tudo mais. E só que eles conseguiram colocar isso de uma forma que não ficou caricato, sabe? É. Uhum. Ele é uma pessoa, ele é um personagem incrível. Você consegue ver ele acontecendo, sabe? E eu achei isso muito legal, achei esse equilíbrio muito bacana entre os exageros, porque ele é um personagem exagerado, ele é um personagem muito fora da realidade. Não fora da realidade impossível de acontecer, mas fora da realidade, fora do normal, né, fora do padrão. E, mas ao mesmo tempo, ela consegue equilibrar as situações de uma forma que, por mais absurda que a situação possa parecer, ela é muito crível. Vocês viram os outros episódios? Não, eu vi só o primeiro. Só o primeiro, então. Depois ele continua bom do mesmo jeito, sabe? Eles colocam, tipo, um galo do nada. É, né? O galo já começa a aparecer. É uma tirada, sabe? Um negocinho, sabe? Um elemento cômico ali que dá uma quebrada no gelo. É, então, eu fiquei curioso pra saber qual era do galo. Na verdade, o anime se desenrolou diferente do que eu tava pensando. Porque eu também fui assistir sem saber nada e vi aquela abertura bem psicodélica, né? Uhum. O cara com galo, aí eu cheguei a comparar com o Tsuritama da temporada passada, que tinha o cara com pato e muitas cores. Uhum. Eu achei, isso aí vai ser tipo uma comédia nonsense, assim. Então me espantei quando eu descobri que não era, né? E eu tava realmente curioso pra saber onde é que o galo vai entrar nessa história aí. É feito pelo Brain Base, o estúdio que fez Durarara, fez Penguin Drum. É, assim, em termos de qualidade, assim, a animação é muito boa, ele é bem colorido, né? Sim. Ele é bem rebuscado, bem legal o estilo dele. É bem interessante, o ritmo é muito bom. Conseguiram fazer isso de uma forma bem legal. Essa temporada tá muito boa com as cores, né? Cores muito bacanas, muito vivas, muito bonitas. E o que eu achei mais legal é isso. Tipo assim, as coisas que geralmente eles enrolariam e que me deixariam um pouco nervoso, que como eu já conheço o gênero e achar que, porra, vai levar 20 episódios pra poder, entendeu? Ele se declarar pra ela ou algo assim, entendeu? E achei legal que eles correram sem medo de ser feliz, assim, né? No mesmo episódio ele já fala que tá apaixonado por ela e já rouba um beijo dela. E ela já começa a quebrar um pouco do gelo entre eles e tal. Tipo assim, rola muito desenvolvimento de personagem num episódio só, que geralmente demoraria mais, entendeu? E isso é legal porque acaba ampliando o desafio pra eles, né? Que agora eles vão ter que. Agora que eles já entregaram vários ganchos que durariam mais tempo, né? Que eles vão inventar agora pra poder continuar essa história andando, assim? Então. Tô curioso, assim, pra. Uhum, esse eu vou acompanhar com certeza. Queria falar disso, Kite e Nayo, já que a gente tá falando do shoujo. Inclusive, essa temporada tem bastante shoujo, né? Uhum, muito. Teve uns 4 ou 5, né? Uhum. E assim, comparado com a quantidade de mangá de anime baseado em produto pro público masculino, não é assim a maioria, nem metade, nem nada. Mas, comparado com o número de shoujo que você tem por temporada, é bastante coisa. Bastante. Tem temporada que você não tem nenhum, tem temporada que você tem um ou dois, e normalmente umas coisas com um orçamento bem baixo e tal. Nessa temporada você teve umas coisas com até bastante dinheiro, sabe? Com um orçamento bacana. É porque isso leva um tempo, assim, pra cair na cabeça e pra chegar nas temporadas. Porque a hora que os DVDs começam a vender bem, aí os DVDs já começam a vender, tipo, 6 meses depois que o anime estreou. Aí os DVDs começam a vender bem e o resultado vem 6 meses depois. Aí quando você tá planejando a temporada, sabe, isso já é uma temporada pra daqui a um ano. Ou seja, até o resultado começar a vir... eu acho que isso que a gente tá vendo agora é um reflexo. Exatamente. Tanto do que o Noitamina e do sucesso que o Noitamina fez, quanto de Kimi no Todoki. Exatamente, Kimi no Todoki foi muito forte, né? Sim. Até esse Tsukite Inayo, né? É bem Kimi no Todoki. Exatamente, né? Eu fui assistindo e lembrando de Kimi no Todoki o tempo todo, sabe? É por isso que eu não gostei muito. Esse é bem o que o Chris falou, né? O que o Live Video falou, de que, sabe, ninguém vai se beijar, ninguém vai se pegar, ninguém vai fazer nada. Isso é pra garotas japonesas envergonhadas de 15 anos. Eu acabei comparando demais com o Kimi no Todoki e deu uma brochada, né? Achei muito bacana. Então, mas o primeiro episódio, tipo, o começo é meio clichê, né? Mas ele deixa uma sensação de que provavelmente eles vão se aprofundar nos problemas psicológicos da garota. É porque ela não é uma garota muito carismática, né? E aí quando ela é meio estragadinha, né? Tipo, você acaba comparando com o Kimi no Todoki, você compara com a Sadako, que é um doce de menino. Uhum. E é uma personagem meio irritante, na verdade. Eu achei ela um pouco chata, sabe? É, então. Mas dá pra entender que, tipo assim, sei lá, essa menina apanha do pai, alguma coisa, sabe? É, então. Tem alguma parada ali incomodando ela de que esse garoto vai fazer, né? Vai tirar isso isso desde a tirada de dentro da cabeça dela. É um mangá que... E apesar de não ser um anime pesado, ele tem um climinha de tipo... A gente pode tocar, ao contrário de um Kabuto Sukun, sabe? A gente pode tocar aqui num assunto mais... É. Mais pesado, mais triste, mais... Eu achei o primeiro episódio muito, muito raso, assim. Eu até anotei aqui, tipo assim, tem que assistir mais pra saber, porque ele te deixou só com uma sensação do que é, falou, ó, somos um shoujo, estamos aqui pra falar isso, sabe? E... É, também por alto. Parece que o robô te custou muito, né? Você... É. Não tem muita. Nesse sentido de você ter personagens que. Difícil de saber se agrada ou não, né? É, você ainda não foi agradado por eles, não porque eles são personagens rasos e ruins, mas porque você não viu nada deles. Uhum. Né? Não mostrou nada deles. É, o mangá é anime como mandar, não, mostrar no primeiro episódio. O mangá é publicado desde 2008 e tal, sabe? Tipo assim, é uma série que já tá há um tempo rolando. Se fosse. Né? Pra ganhar um anime tem que ser um título com um pouco mais de força do que o normal. Sim, sim. Não sei. Esse eu ainda fiquei meio. Eu preciso ver mais um pouco pra saber que se vou assistir ou se eu vou dropar. Sim. É assim, ele é bem baseado na história, né? Porque qualidade de produção ele é bem simples, né? Tipo, a animação ele é do Studios X e a animação não é grande coisa, os personagens são grandes coisas, os character design, né? Uhum. Sei lá, tem que assistir mesmo. É. Esse enredo vai valer a pena. É. Então vamos num bonzão. Girls and Panzers. É muito ruizinho, gente. Nossa, cara. E foi o que o Yoha tava comentando com o Big Off, né? Ele acaba sendo ruizinho também pela comparação. Você compara com o Potter. Potter é muito bom. Eu só vi o primeiro episódio. Se qualquer pessoa me perguntar se o Potter é bom, eu vou dizer que é um dos melhores animes que tem, porque é muito bom, cara. É muito bem animado. Ele do começo ao fim, sabe? Você tem vontade mesmo de meter naquelas meninas, naquelas armas. Que isso, né? Gente? Não, mas é verdade, porque o anime é sobre isso, entendeu? É o tempo todo mostrando a calcinha das armas. Não tem o que mais. Você quer meter nelas, cara. Você quer atirar com elas. É isso, é atirar. É. Pegar no manete delas, é isso que você quer, exatamente. Botar uma bala no cartucho dela. E outros, né? Outras gracinhas que o você anime, pode... Novamente, o anime é todo sobre isso. Ele é todo sobre feminismos sexuais envolvendo armas. Exatamente. Do começo ao fim ele tem isso. Só que ele é muito bem animado. O Potter é muito bem animado. Dá pra você assistir no mudo, porque não tem história. Só que a animação é muito boa. O character design é muito bom. Eu gostei muito dele porque eu achei ele muito engraçado, cara. Ele é... O Potter... Vamos fazer um review de Potter aqui. Ele é muito engraçado, mas ele não é engraçado porque ele é uma comédia. Ele é engraçado porque as situações, as sacadas são muito, muito, muito bem pensadas, sabe? É, então. E você fica com aquela risadinha de rabo embolado, sabe? Ah, que perto, que trocadilho. Você compara. Aí você vai comparar esse Girls and Panzer, é a mesma coisa, só que as meninas... São tanques, né? Elas dirigem tanques, né? Elas não são tanques, elas dirigem tanques, né? Só que, tipo assim, dirigir tanque é uma arte marcial. Já começou errado. Né? Dirigir tanque é uma arte marcial exclusivamente feminina. É, puta que pariu, né? Não fode, né? Sei lá. É, pelo que eu entendi, é um mundo todo... O mundo todo é voltado pro bélico, né? Uhum. E a arte de dirigir tanques é das mulheres. São as mulheres que fazem isso. Isso é um símbolo de feminilidade. É legal, né? Porque eles passam um videozinho. E o videozinho fica falando: ah, dirigir tanque é um símbolo de feminilidade. Porque é como as mulheres são. E aqui você vai ser mais mulher do que as outras mulheres. E aí você vai poder. Você vai dirigir tanque, você vai aprender a atirar em pessoas. E com isso você vai ser uma boa esposa, ser uma boa mãe e arrumar um marido. Puta que pariu. Não é pra ser mais machista. Com essas palavras. Não, é bem sucedido nos negócios. Tem essa diferença. Tem esse diferencial. Não, é assim: o consultor militar de Strike Witches e de Upote é envolvido, mas isso não quer dizer nada, né? É, os pelo que eu entendi, os Panzers são realmente baseados em modelos reais. Não, claro, deve ser, né? Tem por que eles não fazerem isso, né? É, eles são modificados, são funcionados, com pinturas modificadas e tal. E. Enfim, eu só sei que toda coisa do Panzer, que no final das contas poderia até ser bacana de outra forma, sabe? Também não é legal porque eles acabam resumindo: você é mulher e você dirige um tanque pra arrumar marido. É tipo assim, a animação dos tanques até que é boa, mas é aquele 3D, sabe, meio amador do 3D. Parece uma coisa que alguém fez no 3D Max, sabe? Sim. Só que o character design dos personagens é horroroso, é muito fraco, muito fraco. O cenário é tipo o cenário. Por causa do tanque estranho, né? Que elas têm tão tipo de cosplay. São exageradas e tava chamando mais atenção, mas o resto é tudo zoado. E achei interessante que a legenda. Nossa, eu ia falar isso, em legenda engraçaralha, né? É, ela achou que o anime não tava bom o suficiente e aí começou a inserir coisa, inserir piadinha. Piadinha em alemão. É tudo, são todos. Ela insere várias palavras em alemão pra tudo quanto é coisa, tipo amigo em alemão, tudo em alemão, sendo que você escuta e as mocinhas estão falando tudo em japonês mesmo. Né? Então a legenda ficou muito insatisfeita com esse anime e resolveu dar um toque a mais. É legenda criativa, né? Tem algumas legendas que são criativas, né? Tem uma galera que gosta de inventar no meio da legenda, eu não sei porquê, né? Uhum. Tipo assim, ah, eu acho que eu penso numa coisa melhor que o cara que criou, né? Tipo, whatever, cara, eu não quero saber o que você acha melhor, né? Essa legenda me irritou demais. Síndrome de Glenn Briggs, né? Não é, porra, total, melhor, né? Original. É. Tá original, não, é. Tá uma bosta, mas para de me mexer nele, fazer um favor. Que pariu. Melhorar, você não tá entendendo. No final tem um plot twist muito bom, vou narrar pro live, viu? Ah. É o seguinte, eles mostram o colégio, né? E aí a câmera vai afastando do colégio, que é um colégio de tanques. É tipo clube de tanques. E aí a câmera vai afastando, vai, mostra os campos, aí mostra o deserto, aí mostra as montanhas, não sei o que, papapá, e de repente a câmera afasta dentro de um navio. Uhum. É um porta-aviões gigante com o que elas estão morando em cima dos porta-aviões, e lá dentro, e lá em cima tem essas coisas todas. Uhum. E é isso. Esse é o final desse episódio. Isso é um plot twist? É, porque você descobre que elas estão no porta-aviões. Demais, né? Ah, legal. Legal, né? Bacana. É, bacana. Bate paninha. Mais um ou o seu? É, falar de qual faltou, meu Jojo só, né? Seu tem Jojo e tem mais um. Tem Jojo. Você não viu o Chunibyo, velho? Chunibyo, você viu? Não. Da Kyoane, você não viu da Kyoane? Não, não vi. Por quê, velho? Infelizmente. Se vocês me dessem mais um dia pra gravar, eu via, mas não deu. Só uma semana, porra. É. Não, eu não vi o Jojo e o Psycho Pass. Você viu? Eu vi, faltou falar sobre. Então, quer pegar um deles ou mais um outro? Falar de Jojo's Bizarre Adventure. E aí, o que você achou? Eu gostei bastante. É, eu comecei a ler esse mangá há muito tempo atrás. Então eu não lembro exatamente como é que tá sendo essa adaptação. Você tá pegando do começo, você tá resumindo muito, realmente eu não posso falar da série como adaptação, mas como obra original, eu achei bem interessante, achei é divertido, é exagerado, é melodramático, dá a impressão que é uma espécie de Downton Abbey com drogas, assim, porque... Tem aquele. Porque se passa na era. Se passa na Inglaterra, né? No século. Sei lá. É 18, né? Ou algo assim. 18? Enfim. Enfim, não lembro. Século maluco, né? Século da maluquice. Não, eu sei que. Enfim, é divertidíssimo, assim. Tem todos os elementos, assim, dessas produções de época inglesas que eu gosto tanto, só que com aquele toque de comic book, né? Aquela coisa exagerada e até a limitação da... Porque não é uma produção muito cara nem nada. Então até a limitação da animação acaba sendo um charme, né? Porque dá a impressão... parece aqueles desenhos do Adult Swim, que são praticamente... Que é de propósito, né? É, tipo, que são aquelas gravuras, enfim, desanimadas e tal. É até mais animado do que esses desenhos do Adult Swim, mas acaba dando um charmezinho, porque combina com o absurdo da história, né? Sim, sim. Eu imagino que a ideia é que o anime seja gigante. Eu tô achando que o plano é que vá além dos 52 episódios, porque nos trailers antes de sair, mostravam protagonistas de todas as fases. Uhum. E essa primeira fase é curtinha, ela tem 3 volumes, mas as próximas fases, a partir da terceira principalmente, elas são bem grandes. Uhum. Então eu acho que um anime de 52 episódios não é suficiente pra adaptar tudo. É bem capaz que eles queiram fazer, são 8 gerações, se eu não me engano. Então, acho que a ideia é continuar o anime pra sempre até acabar isso tudo. Eu sei, por isso que ele é tão pobrinho, né? Eu sei que dos títulos que eu vi foi o que mais me empolgou, assim, mesmo, assim, de realmente me divertir, me excitar. Ele é muito bom. O Dio é um personagem muito legal, sim, né? Ele sim, é um vilão. É um vilão de novela. É um novelão, assim, né? Exagerado e muito, muito maneiro, assim, muito divertido. É o que eu tava falando pro Darko antes. É difícil de entender. Assim, se você não tem ideia do que é Jojo Bizarre Adventures, se você não conhece, não sabe que é um título, assim, mais renomado e tal, é uma coisa meio difícil de engolir, né? É, mas eu acho que se não tivesse o mangá por trás nem nada assim, você simplesmente fosse pegar pra assistir, ele é muito diferente de tudo, né? É um estilo de narrativa que no anime eu nunca vi antes, nunca vi nada. Sei lá, acho que o máximo que eu vi uma coisa desse tipo foi no Initial D. Uh-huh. Tipo de câmera, o tipo de usar as onomatopeias durante a animação, esse tipo de coisa, é muito diferente, muito inusitado. Eu achei, né, muito bacana as onomatopeias. Quando o Gil desce pela primeira vez na carruagem, que aparece, pula o onomatopeia e eu não tinha visto absolutamente nada. Eu não sabia absolutamente nada. Eu sabia que o título existia. E de vez em quando eu vejo umas figures no Miami lá, umas figures meio malucas, uns caras meio doidos lá, sabe? É, o mangá, ele é muito conhecido pelas poses, né? É, tipo assim, de repente você saber que aquilo ali vai se desdobrar pra outras gerações, aquilo ali é meio que o começo da rivalidade ali entre os dois, que isso vai se desdobrar para outras situações diferentes. Então, talvez você saber disso de antemão ajude você a ficar animado com a coisa. Não sei como eu me sentiria, mas eu acho que eu teria gostado anyway, porque justamente porque parece uma novela, entendeu? E eu gosto desses elementos folhetinescos, assim, o vilão, sabe, que quer destruir a vida do outro cara para poder tomar a propriedade dele, e esse clima todo de peça histórica, sabe, inglesa. Enfim, eu achei uma mistura legal de elementos diferentes, assim, que deu certo. Não, eu também acho que eu ia gostar. Eu só acho que, assim, é uma coisa que é muito diferente. E ainda, né, com um toque sobrenatural lá daquela máscara doida que eu realmente não sei o que vai ser o tema do resto do anime, né? É. Assim, dá pra ver que o começo é isso, mas que no segundo episódio, eu vi o segundo episódio ontem. Aí já mostra o bagulho da máscara todo, o cara vira um vampiro lá, um vampirão fudido lá. Já dá pra ver que o tema vai ser esse, né? O mangá dá mais destaque pra máscara no início. O mangá, ele começa com um sacrifício que envolve a máscara e tal. Ele deixa mais claro que o anime é sobre a máscara. É, aparece mais no encerramento, né? No encerramento aparece umas pinturas meio egípcias antigas na parede, não, né? Não, é meio maia. Maia azteca. Assim. Ou isso. Uhum. É, é maia azteca. O sacrifício da máscara do início do mangá é. Maia barra azteca. Então dá pra ver que eles vão eventualmente falar disso. Sim. E eu vejo muita gente associar a estranheza de Jojo à época, como se fosse um machete ou algo do tipo que revive algo de uma época. Mas se Jojo fosse normal nos anos 80, ele não teria bizarro no título, né? Não, nunca foi normal. Não, nunca foi uma obra feita pra ser normal. Ela sempre foi bizarro, sempre estranho. Só o que tá me pegando, ele é feito pelo David Production, o estúdio David Production, que produziu alguma outra coisa na última temporada também. A proporção, eu sei que a proporção do mangá já é diferente, mas tem uma cena no segundo episódio, cara, que a cabeça dele tá tão pequena e o corpo tão grande, e aquilo me incomodou tanto, assim, mas eu sei que foi besteira me incomodar por isso. Mas, tipo assim, deu pra ver que essa animação não tá tão grandes coisas, né? Tipo, não é. Tanto que depois ele dá uma melhoradinha, mas tem uma cena em específico, depois que vocês virem o segundo episódio, vocês vão reparar na hora, a hora que ele tá jogando futebol, meu, a cabeça dele parece uma bolinha de ping-pong, assim, o corpo dele é gigantesco, assim, tá ligado? Tipo, 7 vezes maior que a cabeça, o caraca, cara, assim, a galera não tem aula de... Não, mas assim, mesmo que não seja proposital, seja só realmente é pouco investimento, ainda assim dá um charme, entendeu? Tipo, não é aquela coisa que incomoda, porque como é uma narrativa assim, absurda por natureza, né? Você pode até fingir que é de propósito e curtir como parte da parada, entendeu? É, pode ser. Uhum. Mas bem, assim, dá uma incomodada. Mas eu perdoo de boa, assim, por mim eu perdoo de boa. Não é nada realmente que ficou inassistível pra mim, não. Eu achei uma experiência incrível, bem, né, divertida, bem interessante. É o segundo mangá mais longo do Japão, tem 107 volumes. É gigante. Eu tenho tudo aqui, tudo que foi, tudo que rolou em Scanlation eu tenho, né? Mas parece que tem um pedaço dele que ninguém nunca traduziu. Ou algo tem? Assim, não sei. Acho que tem. Acho que tem, sim. Inclusive, acho que existe o que vem depois e o que ele muda de nome, né? Tipo, a oitava geração, acho que a sétima ou oitava geração, ela foi publicada como Steel Ball Run. Isso aí. Eu baixei esse também, mas parece que tem uma parada antes desse que não tem, ou algo assim, não sei. Ah, é? Eu tenho que confirmar isso, mas eu acho que é. Mas o Jojo, ele é muito conhecido a partir da terceira geração, que é quando eles inserem os stands, né? Que são tipo os espíritos fantasmas superpoderosos que cada pessoa tem. Ah. Antes disso é mais um prequel, essas duas primeiras gerações são mais um prequel do que qualquer outra coisa. Uhum. Mas enfim, Ikson Saga DT, DT. Johan, o que você achou? Deixa eu achar aqui. É tão ruim que eu preciso me guiar. Esse eu comecei a assistir, mas ele tava em cima da hora do negócio, eu parei. Tava ali na lista que eu te passei. Não, não tava na lista, mas eu gostei do nome. Eu vi que era. Eu carei pra outra dimensão, não sei o quê, então é um fetiche isso, meu. Isso. Eu fui ver. Ah, é aquele. É outro que é baseado em jogo online, né? Em MMO. É, o cara vai parar no mundo do jogo e. Ah, é, que ele cai lá dentro. Ai, aliás, é muito curioso que eu acho que ele vai parar no mundo. Ele não vai parar no mundo do jogo, pelo que eu entendi. Ele joga vários jogos e ele vai parar no mundo fictício que não é de nenhum dos jogos que ele joga. Uhum. Né? Não dá pra entender direito. Porque ele joga jogos do mundo real. Os posters na. Ele tava jogando Monster Hunter no início. Os posters na casa dela e tal, são todos jogos que existem. Não, ele tem um jogo lá que é o quinto melhor do mundo, né? Isso, mas ele vai parar num mundo que ele não conhece aquele mundo. Que não é aquele jogo que ele jogava. É, não é, é uma outra coisa. Ele não conhece aquele lugar. Tanto que ele vive perguntando, ah, o que é isso, o que é aquilo, ele não conhece, não sabe o que é aquilo. A animação é bem fraca, os personagens que aparecem tipo uma princesinha, aí tem um travesti transexual lá, uh-huh. e aparece um guerreiro, um bárbaro. Eu gostei muito do travesti. Eu achei que ele era player, né? Eu achei que ele era player, achei engraçado se ele fosse player, mas não, parece que ele é um, sei lá, ele é um bicho computador, não sei o que é esse mundo que ele foi parar. Uh-huh. Mas se ele fosse um player, se ele fosse um jogador, que na verdade é um homem se passando por mulher, ia ser um negócio engraçado de se explorar. E o anime é bem voltado pro humor, né? Ele é mais um desses de você vai para um mundo de jogo, mas ao contrário dos outros que são até bem dramáticos, sim. Uhum. O Sword Art é bem violento, o Hack é bem dramático, o Ixon Saga é mais voltado pro humor, uma coisa bem levinha e... Cara, mas... Oi? Não dá, não consigo. Eu achei muito engraçado os vilões, eu chamei os vilões de Brigada Bichonen. Aparecem os vilões e são todos caras muito bonitos, muito cabelo colorido, um de cada cor e tal. Nós somos muito gostosos. Aí o cara é muito poderoso, tem uma espada aí super foda lá, e o moleque vai lá dar um chute no saco dele. Ele isso, cai exatamente. Na hora. Beleza, até que foi engraçadinho e tal, mas sim. Muito mal executado, sei lá. Mas, sabe, cara, que eu tô vendo esses animes. Porque essa moda do anime sobre MMORPG pegou de vez, né? Tipo, De repente. Um atrás do outro, do nada. É tipo assim, as pessoas começaram a fazer anime sobre isso. E aí eu vejo como o Dothrak tava à frente do seu tempo, né, cara? Sim. Dothrak foi lançado lá nos confins dos anos 90. Porque Dothrak é o quê? 96, 99? É por aí, não, né? Não. Dothrak já é de 2000. É 2000? Mas é 2001, então. Tipo, assim, é bem início dos anos 2000. Bem no... Aquela porra, né? Frente do seu tempo, mas tão à frente do seu tempo que o Hexine, que é minha saga favorita, ele é algo que ainda não aconteceu, né? Que é o momento que esses animes de MMO vão parar pra pensar e vão ser um pouco mais reflexivos e menos de ação. Sabe? Não, exatamente. O Dothrak em momento nenhum é um anime de ação, né? Sim. Qualquer variante. Ele tá sempre se preocupando sobre as consequências daquela... Né, das pessoas ficarem imersas naqueles mundos alternativos por tanto tempo, né? Uhum. Só que, meu, na época que o Dothrak lançou, quem que jogo online que tinha? Ultimo Online? Tipo, eram jogos, né? Como é que os caras... Né? Porque, tipo assim, é uma ideia tão... Show of Warcraft, né? Foi antes dos grandes MMOs. É, então, é, tipo assim, e é uma ideia tão complexa pra um tema que nem existia na época, né? Tipo assim, ninguém ainda tava falando que as pessoas, que os chineses estavam passando muito tempo na frente do... morrendo na frente dos computadores, né? Uhum. E o nego já tava falando disso, e a história é muito boa, é muito complexa, e é um projeto muito bem feito, o Dothrak, né? Porque ele converge com outras mídias e tudo. É, multimídia, né? Muito bacana. É, e tipo, isso, né? É transcendental a parada. Sai do Dothrak até hoje. Aí você pega uma bosta dessa. Que o moleque cai de cadeira, sabe? Da cadeira no bagulho. Ah, cara, não dá. É muito ruim, velho. É muito ruim. É sim. Então, tudo ruim, tipo, a história é clichê, a animação é fraca. Eu tô vendo aqui, ó. O Hexine é de 2002. Viu? É bem no, você lembra que é bem no começo mesmo, assim. Olha, faz 10 anos, né? Sim. Pariu. Enfim, vai pro seu último, Cris? Ou... Pode ser. Não, vamos falar rapidinho do... Você viu o List de Ricardo Kleber? O quê? Vamos falar dos de 2 minutos, você viu eles, não? Não, esse List de Ricardo Kleber você achou pra baixar? Eu não achei, não. Achei, saiu bem depois. Eu achei só no NIA, direto lá no NIA. E ele tem cardinho pra celular, cara. É. Eu só achei. O sub que eu achei tava numa qualidade bem baixa, 460p. Não tinha melhor do que isso. Eu não tenho nem o que dizer sobre ele, na verdade. E ele não tem nada a ver com a sinopse dele, sabe? Que disse sobre um clube de Lichia, não sei o que, mas não. O Lichia, na verdade, é um robô. Não dá pra entender muito bem, não tem graça, não é muito bacana, não. Mas enfim, o outro de 2 minutos eu gostei, o TQ, você viu? Vi sim, o TQ eu vi sim. Ele tem 2 minutinhos. Todos os personagens falam muito rápido com o Renner. Então, cara, o que eu acho foi que ele foi rápido demais. Ele deu 2 minutos com a apresentação e com o encerramento. Então ele tem tipo 30 segundos de animação. Eu contei, são. É 1 minuto de animação. É 1 minuto. Um minuto de abertura e end. Só que esse 1 minuto, ele funciona, porque ele corre muito. As personagens falam rapidão. E eu achei legal, porque justamente por elas falarem muito rápido, eu consegui ver a marcação direitinho do Yonkoma, sabe? Os 4 atos, dá pra ver direitinho os 4 atos passando. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Se você pega pra ler um Yonkoma, é o ritmo, pelo menos é o meu ritmo de leitura, sabe? Eu não leio assim tão devagar. Então, eu lendo é pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá, sabe, dá pra sentir o timing da piada. Então eu consigo saber que no próximo quadro, entre aspas, do anime vai vir a piada, sabe? E ela vem. Eu achei isso bem, bem interessante, sabe? Outra coisa interessante desse TQ é que, tipo, ele foi considerado a mais rápida adaptação pra anime já feita ever no mundo, assim. Porque o mangá começou em março de 2012 e já foi adaptado agora. Nossa, tipo, caramba. Foi muito rápido, entendeu? Mas beleza, é um negócio desse tamanho, curtinho, né? Uhum. Não dá pra levar isso tão a sério. Mas. Tinha outro, não tem? Tem mais um, não tem? Curtinho? Tem um no vídeo, só que é. Cadê? Não tem aqui. Tem um que não é curtinho, mas que não tem muito pra falar sobre, que é o Aikatsu, né? Não, tem aquele Wusser no Sono Higurashi. Eita. É um de 3 minutos também. Nem vi isso aí, não vi não. Que o criador, ele faz parte do Supercell e tudo. A animação é bem fofinha, assim. É tipo um anime bem pra criança, assim. Nem vi. Engraçadinho. Então, tem mais um que não é curto, mas que não tem muito o que falar sobre, que é o Aikatsu, você viu? Aikatsu? É o da Idol. Eu não vi, não. Mahou Idol. É o seguinte, é um anime sobre uma garota que quer virar Mahou Shoujo, ela quer virar Idol, ela entra no colégio de Idol. E aí? Tem o irmãozinho dela que gosta de uma Idol, é esse? Isso, exatamente. Você viu ou não? Não, mas eu li respeito. E não quis ver. Ela tem uma amiga que... É uma Shoujo de idol. Ela tem magias, tem cartas que ela usa, que ela se transforma, mas ela faz isso só pro show. É feito pro show. Ela não luta contra ninguém. E é legal porque ela quer... Quando você vira uma idol, você fica em CG. Todas as idols que se apresentam em show, e quando ela vai se apresentar em show e tal, ela vira um CG em cel shading pra ter uma movimentação melhor pra dança, sabe? Nossa... E depois ela volta a ser uma animação normal. É muito estranha a transição, sabe? Porque ela muda um pouco o traço. É bem, bem, bem estranho. Mas eu achei bonitinho, cara. Eu achei bem bonitinho. E é isso. É um anime de idol pra... Ao contrário de ser pro otaku, é um anime de idol que visivelmente é pra garotas. É pra garotas novinhas. É pro público de Mahou Shoujo. Se pá, pro público ainda mais novo do que o público de Mahou Shoujo. É pra umas garotas bem, bem... Sei lá, 8 anos, 7 anos. Uma coisa bem assim. Mas que é bonitinho, bonitinho. A traminha toda do irmão. Ela tem um irmão que é fã de idol. Aí tem uma amiga que é fã de idol. Aí ela acaba se envolvendo ali no fandom dos dois e tal. E acaba indo parar no colégio de idol. É bonitinho. Só acontece tudo muito rápido, mas enfim. Não dá pra esperar muita coisa de um anime público tão infantil, né? E o AKB0048 lá tem a segunda temporada confirmada já. Esse que não é pra crianças, né? Que não, bom. É não mesmo. Que bom pra elas. Ótimo. Bem, vamos pro outro do Noitamina, Psycho Pass? Pode ser. Foi uma surpresa, cara, Psycho Pass pra mim. Por quê? Né? Porque tudo que eu tinha visto dele eram as imagens promocionais que são com o character design da Kiramano, que é a desenhista de Reborn, né? Uhum. E o traço dela é muito, muito bacana. Você bate o olho em qualquer coisa que ela desenhou, você sabe que é ela. E aí eu tava esperando algo mais assim, né? Mais uma coisa mais de ação, com muitos caras bonitinhos, uma coisa mais voltada pro shonen, pro... Muito, ela transformou algo parecido com o Reborn, por causa do traço dela. E não, é completamente diferente. E é um sci-fi com um clima que faz um tempo que a gente não vê, né? É um clima de Blade Runner, né? Então, ele é um clima muito ocidentalizado, né? Que é um tempo que a gente não vê um sci-fi com esse climão todo. Ele é tipo uma mistura de Blade Runner com Ghost in the Shell, né? Alguma coisa assim. É, então a coisa do policial e da arma que faz o julgamento, meio Minority Report, meio Juiz Dredd, né? É. Um mashup de várias referências ocidentais de sci-fi, de cyberpunk. É, eu achei um sci-fi bem legal, assim, apesar de brincar com elementos que já existem, soube misturar bem e fazer algo original com isso, né? Sim, é sim. Bem dark, bem sombrio, ao mesmo tempo os personagens dão a leveza necessária, não chega a ser deprimente, né? O universo é sombrio, mas tem personagens mais leves, tem um carinha mais engraçadinho, não sei o que, então... é dark, mas não é deprimente. E aborda umas questões legais, quer dizer, tem umas cenas bem impactantes, a animação é muito boa, é um conceito legal que dá margem para muita coisa, assim, eles passam por cima, assim, das questões morais, assim, e éticas, assim, que você vai punir o cara, né, que tem potencial de se tornar um criminoso, né? Mas aí, aquele cara do começo, ele só tá cometendo um crime porque taxaram ele de potencial criminoso. Sim. Então, e aí você vê que essa protagonista, que é essa policial, vai ser o compasso moral da coisa, porque ela já tá questionando, né, a validade desse método, né? Ela já vai meio contra a lei no começo. É porque é um método tão cagado, mas tão cagado, que em momento nenhum você acha que ele funciona, sabe? Ele já começa dando errado. Primeiro, não, te explicam ele no anime, e o anime mesmo já te mostra que não, essa porra não funciona. É engraçado que, assim, beleza, eles pegam os caras, aí os caras que são os criminosos viram agentes da lei pra pegar outros criminosos, tipo, que porra de sistema é esse, né? Sim, sim. Um negócio meio confuso, né? E você vê que o próprio sistema deles acaba empurrando o cara pro crime, e aí a mulher que ele faz de vítima acaba virando uma criminosa em potencial também, por causa da situação estressante que ela tá. Então, eles criaram dois criminosos ali, ao invés de não criar nenhum, eles criaram dois. Então, o sistema é muito pouco preciso, né? Ele é muito oscilante. Então, tipo, no mesmo episódio, a mulher vira uma criminosa de alto nível, e aí a protagonista meio que conversa com ela, meio que acalma ela, e aí ela volta a ser uma criminosa de baixo nível, sabe? É. Então, é o tipo de coisa que, sabe, você tá matando o cara, mas se você parasse pra trocar duas palavras com ele, talvez você salvasse a vida dele. É. Não, o bagulho é o dilema do Minority Report, né? Porque como é que você vai acusar uma pessoa de um crime que ela nem cometeu ainda, né? Tipo, sim, sim. Através de um sistema que é uma previsão. É mais ou menos isso, né? Que esse sistema desse anime é isso. Ele prevê que você vai fazer certa coisa, né? Você consegue imaginar? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o meu Psycho Pass ia ser absurdo, né? Ia ser um criminoso na hora. Porque só a vontade de matar todo mundo que eu tenho todo dia quando eu acordo de manhã. Entendeu? Letal, né? Você força letal o tempo todo, né? Você toma nem terapia. Aquela arma ia virar uma metralhadora, né? Então é legal ver que realmente, quer dizer, o mundo tá muito bem acomodado com esse sistema, né? E aí você vai ver a policialzinha, novata, mulher, fraquinha, baixinha, tendo meio que se rebelar contra todo esse sistema já estabelecido, né? Vai ser legal ver como que ela vai fazer pra sobreviver. Só a situação que ela se mete no primeiro episódio, de que ela vai lá e atira no cara que tá junto com ela, né? Porque o cara falou, a única maneira de você me impedir é atirando em mim. E aí o cara, ela vai lá atirando no cara, isso vai dar uma merda gigante, né? Só pode, né? Enfim, tem potencial pra você explorar isso de muitas formas, muito bacana. É outro que é do Production ID. Eu acho que Kutonari e Makabutsu-kun são os dois favoritos, cara. Top 2 da temporada. Eu coloco o JoJo's aí empatado com um deles, que eu me diverti pra caramba. É porque o Jojo eu já conheço e já gosto, sabe? Então eu acabei nem botando no ranking. Dos que surgiram agora do nada, né? Também não. Não, esse realmente eu gostei muito. Esse aí tem cara de noitão ainda mesmo. Esse aí não rolou uma decepção. Eu sei que isso aí não tem Tempest. Um anime que eu fiquei muito... Ele me confundiu, né? Porque eu confundi dois personagens. Eu tava achando que a irmã e a bruxa eram a mesma personagem. E aí eu só fui perceber que elas eram duas pessoas diferentes no final do anime. Eu fiquei muito confuso, porque eu não entendi o que tava acontecendo. E ele é meio... Ele é feito pelo Studio Bones, o mesmo do Number 6 e daquele Angô também. E ele tem muito desse... Né, eu acho que o Bones tá fazendo um monte de anime com tons de BL, né? De Boys Love, assim, sim, né? Sim, sim, sim. Então você, já no começo já pega os dois garotos lá falando... Porque esse mangá, né, que ele é baseado num mangá, ele tem diálogos do plot, assim, elementos do plot tirados de Shakespeare. Então, tipo, é um anime do Shakespeare, sabe? Assim, o Tempestade mesmo, né? Isso, exatamente. Então, você tem... Mas ele, ao mesmo tempo, ele é um anime de mágica, né? De batalhas mágicas, né? É, o que eu entendi foi o seguinte, são dois amigos, a irmã de um deles morre... Que era a namorada do outro. Isso, e aí um deles some, e aí ele volta um tempo depois com poderes mágicos, porque ele conheceu uma bruxa que... E ao mesmo tempo a cidade tá indo pra merda. Isso. Caralho. Não, tá todo mundo virando ferro e o cacete. Né? A bruxa ensinou as putaria pra ele, e agora ele sabe magia e tá tentando descobrir quem é o assassino da irmã, ao mesmo tempo que a cidade tá indo pra merda. O país, na verdade, né? Porque ele fala que é uma das cidades que foi tá indo pro caralho, né? Eu gostei, sabe? Então, eu assisti hoje o segundo episódio. Eu tava meio em dúvida se eu ia assistir ou não, mas eu. Aquele. ele, o clima de meio Slayer dele e tal, né, eu curti, assim. Porque, assim, o primeiro episódio, ele é meio só dá uma introduçãozinha, né, não dá a entender muito o que veio. Sim. Mas no segundo episódio já dá pra ver que vai ficar um pouco melhor, o garoto usa poderes e tal. E é bem feito, assim, é bem, bem feitinho, bem animado. É, de todos esses animes dessa temporada que não dá pra entender muito bem qual é a deles, eu acho que foi o que eu achei mais simpático. Uhum. Foi o que mais me interessou. Então, enfim, eu não vou dizer que eu vou continuar assistindo, porque eu não sei se eu vou continuar assistindo qualquer coisa, né? Porque fala que eu vou continuar e não continuo com porra nenhuma. Mas, enfim. Não, esse eu vou assistir, sim. Vou tentar, pelo menos. Batum, sei lá. Sei lá como é que fala isso. Bitum. Que explosão, né? Só uma explosão. É o jogo. Porra, que é essa merda. Outro, mais um, sobre jogos online. Também. Agora não é MMO, agora é Halo. Halo! I can see your Halo! Eu acho interessante, porque é um jogo que não existe, né? Ele não existe, a mecânica dele não existe. Ele é como se fosse um jogo de tiro, um FPS, só que você não usa armas, você só usa bombas. E você tem vários tipos de bombas, e ele é todo sobre bombas o jogo. Uhum. E aí o cara é o Rick Pomponi, que enfim, tá querendo ganhar a vida montando uma equipe de games e ganhando dinheiro em torneio, que de repente vai parar no meio de uma ilha, não lembra de mais porra nenhuma, e lá tem as bombinhas igual do jogo, e tá todo mundo que ele encontra tá querendo matar ele, e ele precisa fazer alguma coisa. Ele vai acabar morrendo. É uma mistura de Dead Man Wonderland com o Survivor, né? Tipo, sim, sim. É o cara correndo de um lado pro outro, matando os outros. É uma porcaria. Ele fez pensar um pouco em Rise of the Dead também, não sei porquê. É, por causa do exagero, né? Tipo, os character design ele é bem exagerado, assim, né? Todo mundo bem angular, assim. Sim, sim. E. Mas e os americanos vão adorar essa bosta, pode ter certeza. É, o próximo episódio vai ter aquela coisinha de Rise of the Dead da menina bonita que era pra ser forte, mas fica em defesa e é quase estuprada, sabe? Uhum. Então... É feito pela Madhouse, a Madhouse também é. Adora fazer essas porcarias, né? É, eu gostei da premissazinha, eu gostei do joguinho das bombinhas, sabe? As formas criativas como você tem que usar as bombas e tal. Dá pra fazer bastante coisa legal mais pra frente, mas só isso também, todo o resto chama atenção. Tem história nenhuma, né? Tipo assim, ele vai jogar essa porra desse jogo, no final vai dar tudo certo, acabou, né? Né, provavelmente. Vai ser isso. Provavelmente. Só comentando rápido, o Gyrozeter, que é o Transformers, eu não vi todo, eu vi só um pedacinho. Não dá pra ver todo, né? Mas é, ele é voltado pra criança, né? Ele é... Não, é, tipo assim, isso aí eu show nem vi, power. Eu vi a foto promocional e já desanimei, que já anime tem muito disso, isso que é legal, né? É, você quase sempre pode julgar o livro pela capa. Então se você vê o nome, a imagem promocional do lado, ler aquela sinopse do chart, você quase sempre seu julgamento vai estar certo. Quase. Uhum. Então se você vê, você já broxou, beleza, cara, não assiste, porque anime pra assistir é o que não falta, você não precisa, num mundo onde não existe anime, beleza, qualquer um, né, você pega, mas existe tanto anime bom aí, né, perdido pra você ver, pra que perder tempo precioso da sua vida com essas coisas, não é verdade? Sim. Não, porque, então, o Giro Zephyr, ele é enlatadão pra criança. E ele é enlatadão pra criança, não só pra criança japonesa. Ele é visivelmente produto pra exportação. Sabe? Ele é Bakugan. Ele é feito pra bombar lá dentro e pra bombar fora também. Onde os estrangeiros vão conseguir. É carro, carro, robô e explosões, né, velho? Tipo, isso é a essência de um garoto, né? Tipo, é, a fórmula Transformers, né? Fórmula. Só que a animação é muito boa, porque ele é feito pelo A1 Pictures também. E é um jogo da Square Enix, né? Tipo assim. É, o cara que perguntar, é um jogo? É um jogo, é um jogo da Square Enix. Ah, porque eu vi que tinha um logo da Square Enix, eu fiquei, será que passar em alguma revista da Square Enix ou será que é um jogo? É um jogo mesmo. A animação é muito boa, o encerramento é uma dança com os robozinhos e tal, é bem engraçado. É, sim, são todos os robôs em CG dançando. Só que não dá, né, cara, não dá, é tipo assim, é muito, esse realmente é pra criança mesmo, assim, tipo, não dá pra assistir. É, eu tô vendo aqui, tem um mangá que começou em dezembro de 2011, uhum. E um jogo que ninguém conta muito bem pra que é, ou enfim, de onde vem. Mas é, ele é bem, e aí é bizarro, né, um mundo onde as crianças aprendem a dirigir desde muito novas, né? Tipo, as crianças, você vê umas menininhas de 12 anos dirigindo carro, na autoescola, fazendo balizo. Deixa ele ser rápido, batendo em tudo que tem pela frente. Ele tem tá um pouco. Ele tem tá um quê de Real Steel também, sabe? Aquele filme do Wolverine? Uhum. Não, é uma bosta. Ah, esse filme é super legal, que é isso? Eu nem vi, cara, quero muito ver. Quero muito esse filme é muito maneiro. Mas. Porque o Ronald não gosta, não? Não, eu odiei, aquele filme. É isso. Porque rola um torneio de robô, né? Rola uma rinhazinha de robô. Super legal, nossa. Super bem feito e tal. Ninguém assistiu também. Nada que me lembre Transformers vai. Nunca. Ah, nada a ver com. É muito melhor que Transformers e. Nossa, ainda tem. Não, ele é muito melhor que Transformers realmente, mas não dá. Não gostei. Eu não gostei. Eu assisti inteiro, não gostei. E aí eu dou um pulinho pro final do episódio pra ver as batalhas. As batalhas são bem. Poder especial de Shonen, sabe? Não é nada criativo, nada legal com jogos de câmera, nada disso. É o cara. Pula, ele, o robô pula, ele fala o nome do golpe especial, solta o golpe especial e acaba. E eu também passei por uma cena muito interessante que o vilão tava fazendo um discurso e aí vai acendendo as luzes das pessoas que estão assistindo o discurso, são vários carros, fazendo discurso pra vários carros, isso é muito legal. Enfim, okay. É bacana fazer discurso pra carros, tá? Quantas pessoas conhecem fazer discurso pra carro? Você chega na concessionária e tem um vilão lá, de pelo branco, com uma capa, falando um discurso pros carros. Eu não vejo isso acontecer. Tem que respeitar esse cara. Né? Ok. Cabeça Marra de Memasta. Acho que faltam só três. Faltam a Cabeça Marra de Memasta, o Sakura Sou e o Chibio. Acho que é isso? Uhum, acho que sim. Então vamos lá, parada final. Cabeça Marra de Memasta. Gostei pra caramba, muito bonzinho, mais um shoujo, né? Então, esse é outro shoujo. Mas esse foi aquilo que eu te falei em off, tipo, eu assisti aquele na temporada passada ou retrasada, já não lembro, aquele Inuto Boku SS lá, uhum. E o guardião da menina é uma raposa, é o raposa, Deus da raposa também, uhum. A menina também tem superpoderes e, sabe, e por aí vai, é a mesma coisa. Só que o Inuto Boku, ele é um pouco mais engraçadinho, um pouco mais adulto. Eu achei mais interessante. Eu achei esse muito bobinho. Muito bobinho. O Inuto Boku, ele é shoujo também, não, né? É shoujo também. Se não é shoujo, ele é josei, alguma coisa assim. É? Então, eu achei bonitinho. Principalmente porque eu gosto da... Eu gostei muito da personagem principal. Eu gostei muito de como eles lidam com ela. Porque... O Inuto Boku é shonen, cara. É shonen? É shonen. Tá na Gangan Joker. Ah, é verdade. É verdade. Ali da Square Enix. Eu gosto da forma como a relação ela com o cara. Porque ele é o deus raposo, ele é escroto pra caramba, ele quer mais ver ela se fuder mesmo. Então, mas ele é um familiar, né? Ele não é o deus do bagulho, né? É. O deus é o que dá o poder pra ela no começo do episódio, né? Isso. Que ela vira deusa, né? Ela vira deusa. Ela é a deusa da terra, a deusa da humanidade. E não, ela é a deusa daquele templo, não é isso? É daquele templo ou é da humanidade inteira? É do templo. É? Por isso que ela vai lá pro templo, vai morar no templo. Então, e ela tem que cumprir os pedidos das pessoas do templo, mas pra isso ela não tem poder, né? Ela precisa... Cumprir ou escutar, né? Alguma coisa assim, né? Tipo... Sim. Ela precisa puxar esses poderes do familiar e ela precisa convencer o familiar de que ela tem, que ela merece isso, né? Uhum. E ela é meio jogada lá de nada, do nada, ela tem uma história dramática, né? Como é que é mesmo? O pai dela perdeu tudo no jogo. E aí ele fugiu e aí os caras foram na casa dela cobrar ela e despejaram ela de casa. Uma coisa isso. Assim. E ela tá na rua, não tem onde morar e ela encontra um cara na praça. O cara vira pra ela: ah, quer saber? Eu tenho um lugar pra onde você ir, ó. Aí dá um beijo na testa dela, que é o rito de passagem, né? Ele passa o posto dele pra ela e aí ela chega lá no templo sem saber o que tá acontecendo e descobre que, na verdade, ela tem agora que assumir o posto desse cara, que ele tá 10 anos sumido. Um trabalho pra caramba pra ela fazer. Mas eu acho legal a relação dela com o cara. Porque ele é um cara numa posição de poder, porque ele é a criatura super poderosa, ele é arrogante, ele é agressivo, ele é isso tudo. E ela é só uma garota, só que ela é uma garota forte o suficiente pra conseguir bater pé e não ceder esse cara em hipótese alguma, nem diante da morte, sabe? Uhum. E aí eu achei uma relação bacana, uma personagem muito legal, muito forte. Fica meio Inuyasha, né? Sim, final. Porque ela usa um bagulho lá que ele é obrigado. Quando ela beija ele, ela também é o rito, é o elo de ligação dos dois, aí ele passa a ser obrigado a obedecer tudo que ela fala. Uhum. E aí ela tem uma situação lá que ele vira e fala: ou você se humilha aí e implora pra mim por socorro, ou vou deixar você morrer. Ela fala: que saber, foda-se, solta. E aí na situação lá arruma um jeito de mandar ele salvar ela, né? Uhum. Mas enfim, eu achei muito bonitinho, achei. Sim, foi o que eu falei, o enredo é bem bobinho só, né? Ele é bem leve, quentinho, ele é bem. Ele é bem bobinho. Sim, ele não é. Previsível. Ele não é uma coisa muito visível, não, sabe? Mas dentro dessa coisa, dentro dos outros animes bobinhos, com uma premissa parecida que eu já vi, esse tem os seus diferenciais, principalmente no relacionamento dos personagens, que eu achei bacana. E ele tem um orçamento meio baixo, né? Mas que é meio triste. Eu tava parando pra prestar atenção nisso, né? E nessa temporada, coisas de uma qualidade comparável ou inferior pro público masculino, com um orçamento muito melhor, com uma animação muito bonita. E esse, não, né? Zoado, sem dinheiro. Não, é bem fraquinho. Fazer o quê? Mas é bonitinho, até que pelo dinheiro que eles têm, até que ficou bem feitinho. Ficou. Pelo menos o character design em si, né? É um daqueles casos que você tem pouco dinheiro, mas você sabe aplicar o seu dinheiro, sabe? E aí você não fica tentando fazer nada muito grandioso aqui, que no final das contas foi um bosta. Sabe, dosar bem o pouco de dinheiro que você tem pra não saltar os olhos, que olha que são podres. Bem, Sakura Sono Pede no Canojo. É um troço que eu achei que eu não ia gostar, achei que ia ser um porre, mas... Eu também, pensei a mesma coisa, fui assistir totalmente preconceituoso. Falei, não, essa vai ser uma bosta, vai ser outro hentaizinho. Mas, na verdade, o erotismo da coisa é um plus, né? Sim. Ele não é sobre isso, né? Na verdade, ele é mais focado nos personagens, na personagem, né? Na psique da personagem, do que outra coisa, né? Sim, sim, é legal que o... Ele é feito pelo GC Staff também, tipo, a animação é muito boa. Ele é muito bonito, ele tem umas jogadas de cores, umas apresentações, umas vinhetas legais, né, no meio do anime mesmo, na abertura também. E o cast, os personagens são muito loucos, né? Ele mora numa pensão muito... A ideia é muito legal. É a pensão onde vai parar a ralé de um colégio de arte. Ou seja, só tem gente surtada morando lá. Só maluco mesmo, né? E ele, o objetivo dele é sair de lá, sabe? Eu não quero viver assim, sair de lugar, chega. Uhum. Ele tem escrito na parede do quarto dele, missão escapar desse lugar. Que ele vai morar lá porque ele adota um gato e ele não pode ter o gato no... Isso, eu achei isso muito legal, cara. É, né? Porque... No dormitório comum ele não pode criar o gato, aí ele tem que ir pra esse dormitório de maluco aí. Porque ele é o carinha, sabe, o carinha de pouca personalidade, de cabelo preto e protagonista padrão de um harém, sabe? Num primeiro momento, mas aí você descobre que ele tem características muito únicas, que é justamente isso, dele ser muito bonzinho. Ele não pode ver nada precisando da ajuda dele, nada precisa dele pra sobreviver, que ele vai lá, pega, abraça, cuida, que no final das contas é o que ele faz com a garota, né? E a garota é hiper fofa, né? Tipo... Isso. E, sabe, é legal isso, sabe? É um cara. Ela se machina, que encontra a garota também. E passa, entre aspas, a morar com ela. Mas que isso faz sentido, principalmente, sabe, por que ele tá se importando tanto com ela? Por que essa garota tá aqui e ele não tá só ligando foda-se, sabe? Por que ele tá se metendo? Essa garota só dá problema pra ele e mesmo assim ele continua convivendo com ela. Eu tenho essa explicação na personalidade dele, que já foi apresentada alguns minutos antes com o negócio dos gatos. E que é legal também pela forma como isso é construído no roteiro do primeiro episódio, né? Porque você vê no começo do anime um muro com vários gatinhos. Você percebe que tem muito gato na casa e você não entende por quê. E aí você entende que, na verdade, todo gato que esse garoto encontra na rua, ele não consegue, ele não resiste e leva pra casa pra cuidar. Ele quer uma porrada de gato. Então, eu gostei de como é um roteiro muito. É uma história muito simples, né? Muito focada nos personagens, mas que você tem pequenas dicas da personalidade dos personagens que vai se dando em camadas, sabe? Ao longo do roteiro de um episódio. É um roteiro muito bem montadinho, de uma forma muito chill. Uma jogada simples, mas muito bem montadinha, muito bem escrito. É porque assim, em 1 minuto e 15 aparece a menina de calcinha já, tá ligado? Uhum. Você já toma um susto, fala, putz, né? Mais um anime de calcinha, sabe? Sim. Mais um rentaizinho. Assim, não, é só porque aquela garota está naquela posição daquele jeito, isso daí é um plus, sabe, é um fanservicezinho, porque na verdade a garota é maluquinha, sabe, ela é meio piradinha, e ele vai ajudar, vai cuidar dela, e o anime vai ser sobre isso, vai ser um love comedy, né, mas bem feito, assim, né, ele é produzido pelo JC Staff, como eu já falei, tipo assim, não é a animação é muito boa, o character design é muito bom, sabe, então é um que vale a pena ver, tem que ultrapassar esse preconceito também, né. Sim. Bem, e pra fechar, o que eu suspeito ser o favorito do Yor. Com certeza. Nibio Demoku Koigashitai. Cara. Da doença da adolescência. Né? Oi, o que tá acontecendo? A emoção foi tão grande que caiu no chão. Não, fui levantar aqui, meu fone de ouvido saiu. Muitas emoções nesse momento. Vou falar o quê, né? Não tem o que falar daqui, o ano, né, cara? Não dá pra falar nada. A animação é fantástica, o roteiro é fantástico. Então, eu não sabia que era Kyoane, né? Eu não sabia que era Kyoane. Quando eu dei play que eu percebi, opa, peraí. Manda o link disso. Qual o nome desse mesmo? Escreve o nome aí pra mim, pra ver uma imagenzinha pelo menos, que eu tô por fora. Vou lá pra você, peraí. Vou lá, porque o nome é complicado. Obrigado. A personagem principal é hiper fofa. Olê. Ah, qual é o apelido? Xuxita? Não sei, você sabe? Eu acho que é Chunibyo. Chunibyo, só? Chunibyo. Vai, continue. Eu vou procurar aqui. Então. Esse anime é baseado numa light novel que ganhou uma menção honrosa no prêmio da Kyoto Animation, que eles fazem, né? Ah, Kyoto são meninos. Animation Award todo ano. E ele ganhou o prêmio de 2010 e sempre foi bem aclamado, assim, pela proposta, né? Porque a proposta do anime é o seguinte: você tem essa síndrome de adolescente que ele tem uma fuga da realidade e que nessa fuga da realidade eles criam um personagem pra si próprios, né? Então, tipo assim, no caso o garoto virou, como é que é? O Dark Flame Master, né? É, o negócio assim, Dark Flame Master. Aí, tipo assim, ele foge, ele cria, fala sozinho, vive num universo próprio. É uma explicação pra adolescente trevoso. Eu já convivi com muito assim. Tinha uma garota na minha adolescência que ela jurava que ela era filha do Drácula. Então. E que ela era irmã do Alucard. E essa síndrome... Eu adoro dar corda pra maluco, né? E eu ficava perguntando pra ela, ah, não sei o quê. Ela ficava me contando dos jantares de família, não sei o quê. E como que ela ia pra lá e tal. Todo mundo conviveu. Todo mundo não, né? Quem era popular não teve essa experiência. Perdeu. Porque é muito bom você andar com ser mais novo e fazer amizade com o trevoso. Então, e aí o anime é sobre isso. Aí o que acontece? O garoto, né? Que essa síndrome chama Chunibyo no Japão. E aí esse garoto, ele supera isso. Ele, quando ele vai entrar no colegial, ele fala: beleza, eu vou esquecer disso, vou apagar todo esse meu passado, vou estudar num colégio diferente do que todo mundo que estudou comigo foi. Então eu vou pra longe, vou pra um lugar longe pra ninguém lembrar de mim. Aí beleza, nisso que ele vai, dá tudo certo, ele chega lá, faz até um amigo e tudo. Só que do nada uma menina muito maluca com tapa-olho começa a falar com ele naquela linguagem dele, sabe? De que ela é daquele mesmo universo que ele fez parte. E ele entra em pânico, né? E aí ele descobre que essa menina mora no mesmo prédio que ele, no andar de baixo. E aí ele começa a conversar com ela, né? E ela vai falando pra ele, vai usando os poderes. Então, tipo assim, mostra a animação como se ela estivesse usando um poder. Na verdade, não tá acontecendo nada, né? E é muito legal, é muito interessante, é muito divertido, assim. Ele começa a ficar bem íntimo. Tipo assim, começa, né, essa afinidade que ele tem com ela por causa do tema. E ele começa a agir como se fosse o irmão dela, né? Só que é muito engraçado, assim, é muito divertido. No segundo episódio tem uma sequência que é ela lutando com a irmã, porque ela não quer adotar um gato, alguma coisa assim. E aí a irmã tá com uma concha, assim, sabe? Aquela concha de pegar feijão. Uhum. E aí aquilo vira uma arma gigante. Aí ela usa o guarda-chuva dela, o guarda-chuva também, na imaginação dela, vira uma arma. E tem uma sequência de luta nesse segundo episódio que é muito melhor que qualquer sequência de luta do Black Rock Shooter. E é a mesma coisa, sabe? Tipo assim, na verdade é o mesmo tema. E é muito bom, velho. Tipo assim, a animação é excepcional. Você precisa ver esse segundo episódio pra você ver essa sequência, cara. É demais, assim. É muito legal. É, então, aí é o seguinte, acaba sendo uma premissa que não tem muito onde ir, né? Tipo, a não ser que algo mais seja inserido, eu só consigo ver mesmo como o Slice of Life da menina louquinha. Não, porque ele pode tentar mudar ela, esse tipo de coisa, ela vai cair na real. E vai ter esse conflito de que ele não quer ser desse jeito, mas ela, tipo, traz esse lado dele de volta, sabe? Ela obriga ele a se relacionar com ela, então, tipo assim, ela interfere na relação dele com os outros colegas que ele queria que fosse uma relação normal e acaba não sendo. Nesse segundo episódio aparece uma outra personagem que entra nessa confusão da briga entre a menina e a irmã, e aí o menino entra no meio da confusão e a menina também, sabe? Então é interessante, filho. Eu acho que dá pra. Dá pra fazer algumas coisinhas assim, mas enfim, eu acho que alguma coisinha mais tem que acontecer, talvez se eu sou outra garota e tal. É, enfim, é só o primeiro episódio, mas eu gostei muito. Não tô falando mal, não. É realmente muito bom e muito bonito, muito animado. Por motivo de Kyoane. E é isso. É. Tipo, hiper bem feito. Então, aliás, eu acho legal que é o seguinte, cara, além de ser essa paródia de adolescência, né? Uma coisa de loucuras que só adolescente faz e as fugas da realidade muito, muito da idade. Eu fiquei com a impressão que. Sabe a cena da enfermaria, quando ela explica pra ele o que que ela é, o que que ela acha que ela é, não sei o que. Eu fiquei com a impressão que aquilo dali soou pra mim meio como uma paródia desses animes que tem elementos fantásticos no ensino médio, sabe? Enfim, ficou com o que de vez em quando eles fazem uma brincadeira com isso, sabe? Tipo, ah, e se esses animes que você tem, que é um colégio normal, que tem um nego com superpoderes, na verdade esse nego com superpoderes só fosse um maluco que tá na cabeça dele, sabe? E aí a forma como a cena foi montada, meio que na minha cabeça pelo menos, remeteu muito a esse tipo de cena. Quiser ver, eu mandei o link aí com a cena da batalha. Tá bom. Vou dar uma olhada. Ah, isso aí é figure na certa da garotinha segurando a arma gigante. Você que não assistiu, o que você achou? Curti, velho, curti. Não, é legal que aqui o Ana, que o Ana sempre impressiona, já começa impressionando pela animação, né? O povo se mexe tanto que você fica até hipnotizado, qualquer coisa você vai achar legal. Mas a cena é divertida, assim, é maneirinho. Eu vou assistir. É porque eu realmente não sabia que era do estúdio, então eu até teria dado um jeito de colocar na minha lista aqui. Vale a pena, cara. Vale a pena, porque o primeiro episódio é engraçado, o segundo também. Uhum. Isso é muito engraçado, cara. Bem, é isso, né? Essa foi a nossa temporada de outono? Outono. Mas uma temporada bacaninha, né? Variar, com bastante estojo, com... Assim, se você for ver, na verdade, é que a gente falou só dos títulos melhores mesmo e não das continuações também, né? Mas no total foram uns 37 títulos. Sim, sim. E foi meio condensado, né? Foi tipo 10 dias só. É, foi muito rápido. Lançou foi tudo, mas... coisa junta. Mas, assim, metade era coisa mediana e metade coisa boa, assim. Sim. Como sempre, né? Tipo, mediano pra gente, né? Porque no nosso ponto de vista, né? É, então. É, foi uma temporada, se for parar pra prestar atenção, com bem pouco anime de... que chamariam de Slice of Life, né? Não tem quase nenhum. Uhum. E que seja simples, né? Que não seja de tipo Little Busters, que tem elementinhos a mais, tem umas loucuras a mais. Acabou sendo uma temporada com muita ação, né? Uma temporada com muita coisa acontecendo. Todos os animes são bem movimentados, todos os animes têm... E um deles é pacato, sabe? Uhum. E isso vai bem pro contrário do que as pessoas sempre dizem, né? E eu não sei se você tem que... sci-fi, né? Sim, tem bastante sci-fi, tem sci-fi de todos os tipos, né? Desde coisas mais leves até uma coisa mais cyberpunk, como o Psycho-Pass. Shoujo, como você comentou, né? Que tem bastante e de boa qualidade, o que é raro. Sim, muitos desses animes que a gente não entende o que tá acontecendo, né? Também tem. Acho que dá pra separar a temporada quase inteira desses três blocos, né? É. Sci-fi, coisa que a gente não entendeu porra nenhuma, e shoujo. Tem a cota normal dos moe da vida, mas nada demais, nada. Só tem poucos, né? Acho que o único que eu colocaria pra. Os únicos que eu colocaria pra valer isso daí é o Oni-chan e o Busoshink. É. Né? Que mesmo assim o Busoshink ainda é bem diferente, porque ele é feito pra vender bonequinho com as bonequinhas, né? Uhum. E o Gazan Panzer tem tanto. Sabe? Todos têm alguma coisa acontecendo, tirando o Anitian, blá blá blá. Das continuações eu não vi nada, eu queria ter visto o Medaka Box e o Code Geass. O Code Geass Medaka Box, Medaka Box não é bem a continuação, assim, é só a continuação, literalmente, tipo, não é uma sequência, né? Sim, sim, tipo, é só mas o anime continuando até o mangá, então parou e pronto. Tipo, o de Code Geass, sim, que é algo a se parar pra ver, porque, enfim, é uma nova história feita anos depois, enfim. São atrás. Tipo, Medaka é normal mesmo, vai ser a mesma coisa, provavelmente. É, eu assisti, eu já tinha assistido a primeira temporada, assisti assim, o primeiro episódio. Na verdade, não, porque esse segunda temporada marca mais ou menos quando o mangá ficou muito bom, né? Na verdade, no final da temporada anterior, que acontece aquela batalha que eu te mostrei, eu apresentei Medaka Pox pro live de nessa batalha do colégio. Uhum. Que a Medaka vira fica em Passes Mode pela primeira vez. Então, e que acontece... dá pra começar a assistir então, se eu quisesse. Sim, então, agora. O primeiro episódio já. O primeiro episódio é porrada o tempo todo. Esse começa o negócio do abnormal lá e nego com bola de ferro em cima dela e porrada pra tudo que é canto. Já aparece os 13 lá do mal lá, os caras 13 abnormals lá da classe 13 e o bicho pega. É, porque a coisa bacana pra mim de Medaka Box é exatamente isso, né? Essas cenas já são extremamente exageradas, extremamente caricatas do lado. Que eu não sei se eu já contei aqui, mas é o seguinte: no final da primeira temporada, ela luta contra um cara, esse cara amarra ela com fios de nylon. A coisas, né? A prédios do colégio, e aí ela não pode se mexer, que senão ela vai se cortar toda. E aí ela entra no modo Super Saiyajin dela lá e arrasta os prédios do colégio pelos fios de nylon. Muito bom. Claro. É muito bom. Eu a cena que... ficou muito bem feita. Porque a animação é feita pela Gainax, né? Sim, eu imagino. Eu tô com vontade de ver o finalzinho dessa temporada e assistir essa segunda temporada justamente pra ver essas cenas extremamente exageradas numa animação bacana, sabe? É, animação bacana mesmo. Bem legal. Vale a pena conferir. E Code Geass, OVAs, pelo que eu entendi, se você quatro, eles têm quase uma hora de duração, são bem grandinhos. E eu não sei exatamente qual é desse Akito, pelo que eu sei, ele se passa na Europa, ao mesmo tempo que a série de TV se passa no Japão. E aí eu não sei o quão diretamente relacionada ela é, mas pelo que eu li por aí, ela é bem pouco relacionada. E eu devo assistir, e aí eu comento depois num próximo rant aí. Uhum. O que eu achei e se eu recomendo. E é isso, né? É isso. Favoritos, vamos lá. Eu, um dos meus foi o Chunibyo, o Tonari no Kaibutsu-kun, quem mais? O Magi, certeza. Acho que os meus três preferidos seriam esses. É, eu acho que o meu top 3 é o Kaibutsu-kun, o Psycho Pass e o Sakurasu, cara. São os três no meu top 3. Aí logo depois vem o Chunibyo. Kaibutsu-kun, o Magi e o... Bom, aí ficaria empatado no caso, né? Se fosse só três, né? Eu gostei muito do Psycho Pass, mas eu gostei muito do JoJo's também. Uhum. Então empataria aí. Mas logo em seguida veria o Shinsekai Yori também, que pelo menos do primeiro episódio eu ainda gosto. Então vamos ver realmente o que vai acontecer depois. Mas realmente, o Mag, o Psycho Pass, o Kabutsu-kun e o JoJo's, pra mim, meu top 4. Bem, é isso. Até temporada que vem, né? E com relação à temporada de outono da TV americana, a gente pode depois fazer um programa especial falando sobre a série favorita do Yona, Revolution. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo, velho. Eu tô ficando maluco. Você tá vendo ainda? Eu tô vendo ainda. Sabe o que eu fiz ontem? Eu, do nada, de madrugada, antes de dormir, entrei no Addicted. E traduzi 60% da legenda em português, velho. Gente, eu estou com isso. Eu acho que é isso. Estou como, cara. Eu entrei pra baixar a legenda do que foi? Eu nem lembro. Foi do Walking Dead isso. Aí eu vi lá aquela porra lá, falei, porra, não traduziram ainda. Aí eu fui lá e traduzi mais da metade. Traduziram porque ninguém tá interessado, entendeu? Isso, gente, sério que você é assim tão bom? E, cara, eu não sei. Eu tô refém dessa série. E é uma bosta, velho. É muito ruim. Peraí, você gosta assim, ou tu não gosta? Não, cara. Não, eu não gosto, mas cara, eu tô assistindo, eu não consigo parar. Eu também, é a mesma coisa. É ruim pra caralho, mas toda semana eu tô vendo o episódio. Não me pergunto por quê. Acho que eu vou pensar a ver também. Não, eu vou desligar e eu vou assistir, porque eu tenho que assistir o quinto, porque... Eu nem baixei ainda, eu tô com muita pressa não, mas eventualmente eu vou acabar vendo. Mas eu já li mais da metade do episódio e ainda assim eu já sei tudo que vai acontecer, mas mesmo assim eu vou assistir. Ó, tô vendo aqui, ela tá mantendo os 8 milhões de audiência. E não, já tem data de estreia no Brasil já definida. Eu acho que eu falei também, né, de vocês. Não, essa série começou, o piloto dela tinha um Dream Team envolvido, porque ela é criada e roteirizada pelo carinha de Supernatural, ela é produzida pelo J.J. Abrams e o piloto foi dirigido pelo Jon Favreau. Favreau, né? Eu tô vendo aqui. Então, é um Dream Team. Então você, porra, mas o negócio é totalmente... É um rip-off de Hunger Games e o conceito deles é cheio de buraco, porque é um mundo onde acabou a eletricidade, né? Mas 15 anos depois, o mundo tá muito mais primitivo do que o mundo era quando não existia eletricidade, entendeu? Aham. Uhum. Então eu não sei. Só a eletricidade fazia tudo. Não, é porque eu sou burro mesmo. Eu tenho certeza, se eu fosse um pouco mais inteligente pra física, eu ia pescar muito mais incongruência do que eu já tô pescando, entendeu? Mas, por exemplo, eu não entendi nada. Por que aquela mulher... Tem uma personagem que ela é inglesa, ok? E o drama dela é que os filhos dela ficaram na Inglaterra. E ela nunca mais pôde ir pra Inglaterra ver os filhos dela. Por quê? Não existe como é que você chega do outro lado? Inglaterra? O navio é motor elétrico, filho. Mas não existe nenhum jeito? As pessoas não navegavam, gente, antes? Não, então, aí foi que ela foi, aí apareceu isso, você não assistiu? Ela foi atrás de um barco a vapor, um barco a vela, e os caras falaram, não, eles não vêm pra cá, nego, tá em guerra, ninguém mais vem, ninguém vai pra lá, ninguém faz nada. Não sei. Eu tô muito bloqueado com isso. Então, algum jeito ali é arrumar chegar na Inglaterra, não é possível. Nem que fosse andando, né, velho? Vai nadando, sei lá. Pega um botinho, vai remando, né? Vai, cara, por cima, não é, ali. O mundo já funcionava, entendeu? Não tem como em 15 anos não existe mais países, bandeiras, governos, entendeu? Acabou, sim, voltou pra idade da pedra total. 15 anos só, sem luz. Não existe eletricidade nenhuma, quer dizer, não deve cair raio, né? Não deve existir mais raio no planeta. É um bagulho muito louco, velho. E o corpo humano é a eletricidade que mantém a gente funcionando. Mas peraí, gente, como que eu... Calma, então me explica, por que você não consegue parar de assistir esse negócio? Porque, não sei, cara, hipnose, não sei qual é que é a parada. Não, eu vou contar um ponto positivo. Tipo assim, ó, a produção é bonita, entendeu? As cenas de ação são boas, rola umas cenas de ação de espada e tal, são bem legais. Apesar de que eles cortam todo mundo com facões e ninguém sangra. Ah, lógico, e sei lá, cara, a protagonista é bonita, de repente? Será que por isso? Mas ela é uma bosta, ela é muito ruim, cara. Ela é péssima. É Hunger Games, é a garota bonitinha com arco e flecha, entendeu? Ela e o namoradinho dela e o irmão também. Nossa, que pegaram os piores atores impossíveis, velho. Nossa, é ruim demais. Vou tentar assistir isso também, vamos ver. Mas é aquela mulher que a mãe dela é a Penny, não é? Do Lost? Ou eu tô viajando? É, a Penny não, ela é a... Não é a Penny? Ela é de Lost, né? Ela é do Lost, ela é a... Ah, não, é aquela outra lá, o nome dela? Ela era a namorada do Sawyer lá. É a Elizabeth Mitchell, é a... Caralho, é a namorada do Sawyer mesmo, qual é o nome dela? Não é Elizabeth, não. É a... Caralho! Pô, tu já sabe, é ela mesmo. E ela é boa, ela é boa. A Juliet. Juliet, é isso mesmo. Não, e tem, aparecem vários atores do Lost. Vários. Legal. Vários. Se eu gostar ou se eu não gostar, eu vou ver se eu faço um texto. Aquele negócio, se fosse pra maratonar, eu não conseguiria não, entendeu? Mas como são 40 minutos por semana, cara, eu baixo e assisto, é isso, entendeu? Eu tô vendo. E sai de segunda, tipo, não sai nada de segunda, tá ligado? Aham. Uhum. Você vai lá e baixa só um episódio, sei lá, não tô conseguindo. E porque eu tô minimamente curioso pra saber, porque aparentemente esse mistério da força, da energia não vai durar muito tempo. Porque meio que já tem uma solução ali, entendeu? Logo no começo, no primeiro episódio, já tem uma solução pro problema. É, então, no final desse, ela já dá uma revelada em mais coisa. Então, então, eu tô curioso pra saber qual vai ser a próxima fase, quando voltar a energia, sei lá o que vai acontecer. You're everything, still my everything. I stand on you.